pessoas, eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo e hoje eu tô aqui pra pedir desculpas, porque eu já falei muito mal da Shudder nesse podcast, porque quando eu vou postar algum trailer no Boca do Inferno sobre algum filme que é da Shudder, eu não consigo, porque eles bloqueiam a visualização do trailer por localização e aí eu tenho que ficar igual uma imbecil procurando em outros lugares que já repostaram pra conseguir assistir o caralho do vídeo. Né? Então eu tinha esse ranço. Só que acho que a Shudder se redimiu muito esse ano, porque a gente resolveu fazer esse episódio porque saiu muita coisa boa, muita coisa que se espalhou, teve até coisa que saiu da bolha do terror. A gente vai falar desse filme mais pra frente, depois eu falo qual que é. E eu estou muito feliz com o que eu tenho assistido nessas últimas semanas, porque eu tava atrasadíssima também, assisti tudo de uma vez. Então eu tô bem feliz pra gravar esse episódio. E pra então essa conversa comigo, boa noite, Ivo. Boa noite, Sil. Boa noite, Daniel. Bem-vindo de volta, Samuel. Shudder, vem pro Brasil, por favor. É, nunca te pedi nada, né? Ai, boa noite, Daniel. Boa noite, Sil. Boa noite, colegas. Eu confesso que eu já mandei mensagem pra Shudder pedindo pra eles virem pro Brasil e eles, inclusive, me responderam dizendo que não vem. Então, oh, caralho, pelo menos eles foram bem educados. Tá? Nossa. Na época eles falaram. Tipo, no thanks. Eles foram bem educados. Ai, já, tal, já voltou o ranço, já. Mas tanto esse episódio é que tá cancelado. Tanto é que acho que teve um tempo atrás que eles chegaram a fechar uma parceria com a Netflix aqui, né? Pra Netflix distribuir algumas coisas deles. Ou foi assim que o host veio parar aqui no Brasil, por exemplo. Mas não acho que tenha previsão de vir pra cá tão cedo. Eu perguntei pra eles já faz bastante tempo, mas não acho que tenha mudado muita coisa desde então. É, provavelmente. Ô, Samuel, vou te dar boa noite e te pedir pra já fazer uma introduçãozinha do episódio pra gente. Ah, olá, Sil, olá, Infernautas, olá, colegas. É muito bom estar de volta, mas eu gostaria já de fazer de antemão uma observação que se eu estivesse aqui, porque eu saí de férias por um tempão, esse programa não existiria, porque diferente de vocês que estão muito bonzinhos com a Shudder, eu quero que a Shudder vá tomar no cu, tá bom? Porque, ó, tá um tempão já funcionando, a gente não chega no Brasil, nem os trailers a gente consegue ver, como a Sil disse, eu acho assim, xenofobia, porque você vai clicar no trailer da Shudder e diz, ah, não pode passar no seu país. Eu, como assim não pode passar no meu país, otário? Pô, besteira do YouTube é essa. E, enfim, eu também acho que eles também muito é meia-meio nos originais, mas a gente vai falar mais disso pra frente. Mas, afinal de contas, né, o que é a Shudder? A Shudder, ela é um serviço de streaming dos Estados Unidos, né? Ele é de propriedade e operado pela AMC Networks e estreou de verdade em 2016. Então, pegando só Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Irlanda. Tem tá tendo um crescimento interessante. Eles conseguiram expandir, por exemplo, para Austrália e Nova Zelândia. Mas a gente tem que lembrar que é um streaming de nicho, né? O pacote de filme deles, no total, mais ou menos, é de 500 filmes de terror. E o concorrente mais próximo, que é o Screambox, por exemplo, tem 400. Então é definitivamente um streaming muito focado em terror, suspense, mistério, ficção sobrenatural, mas para essa demanda mesmo. Eu poderia também até falar o quanto o gênero do terror tem ficado importante para todos esses segmentos de econômicos da área do audiovisual, por exemplo, cinema mesmo, o cinema presencial, o streaming, ele é um gênero que se sustenta pra caramba. Então, eu acho muito interessante que a gente tá vendo streamings que são de gênero e que pra terror a gente já tenha esses. A gente tem, por exemplo, a Shudder, a gente tem o Screambox, aqui no Brasil a gente tem a Darkflix. Então, não tem muitos outros gêneros que são donos exclusivos de um streaming, não. Então, é uma prova de que, sabendo trabalhar, vai pra frente. De todos esses, a Shudder definitivamente é a maior. Ela tem uma curadoria e uma série de parcerias grandes, inclusive com revistas, com outros veículos de comunicação voltados para terror também, e até uma produção de séries bem interessante, como, por exemplo, o Creepshow, né, que eles estão fazendo. Mas eles têm se destacado nos últimos anos por alguns filmes originais. Dá para encontrar a lista completa na internet de filmes originais. Eles não têm uma lista tão extensa, né, como a maioria dos streams mesmo. Mas eles têm uma fama de uma boa qualidade. Pelo menos de um material interessante, uma coisa diferenciada. Eles também estão vendo aquele joguinho de comprar filmes que já estão prontos, só para distribuição, mas usar com o nome deles. A gente vai falar até de alguns aqui. Eles também estão distribuindo alguns filmes muito bons, mas que não tem um grande estúdio por trás, como eu vou ter que citar o Watcher, que a gente queria muito trazer para esse programa, mas a gente não vai falar dele. Mas é um catálogo que está crescendo e que provavelmente vai ter uns bons anos de bonança aí ainda pela frente. A gente está vendo problemas significativos acontecendo nos streamings. HBO está com muitos problemas, Netflix está começando a se recuperar de uma série de problemas, as Big Techs estão demitindo, né, no geral, muita gente. Tá, a economia mundial para esse meio não está muito legal. Mas a gente tem alguns locaizinhos ali que ainda estão sabendo investir e fazer uma série diferenciais. E a Shudder é, sim, um desses streamings. Alguém quer fazer mais algum comentário antes da gente entrar nos filmes? É só falar que eles são meio burros, né, de não quererem vir pro Brasil. Né, porque peguei ranço deles agora depois dessa notícia aí do Daniel. Pronto, episódio cancelado. A gente sabe, por exemplo, que é um trabalho que colocar um streaming para funcionar em um país é um trabalho, assim, gigantesco. E a gente tem que lembrar, por exemplo, que hoje em dia, e isso é um movimento que está começando e deve ficar mais forte nos próximos anos, que é cada país agora está tendo um modelo de leis para streaming, né? Então, a Espanha recentemente está em discussão. Eu não sei se eles aprovaram ou eles estão em discussão de um. Tem alguns países nórdicos que estão em produção também. O Brasil tem umas leis específicas que estão começando a ser aplicadas, como, por exemplo, um streaming tem que ter um nível de produção nacional, tem que ter um catálogo nacional, tem que ter produções nacionais para estar no país. Então, por exemplo, a gente sabe que por mais que o Shudder esteja crescendo, entrar em cada mercado é um trabalho logístico do caramba. Aí tem também a parte de contratar equipe local, de servidores locais que são necessários, né? Então, a gente sabe que é meio confusão, mas enfim, não dá pra superar, né, essas coisas assim, pelo menos pra trazer. Ou então faz que nem, sei lá, bota no o canal dentro da Amazon, já tem um monte mesmo. Aqui a gente abre a Amazon, a gente não sabe nem o que é mais a Amazon original, porque tudo é tem que comprar, alugar, uma caralho essa merda desse negócio de Jeff Bezos. Depois que acabou a série do Senhor dos Anéis, não tá mais nem a B, essa porra. Então, fui seca, assisti alguma coisa outro dia que eu vi que tinha lá e era, até faz parte do... Assine grátis, sete dias. Torrent. Ainda tem, nossa, ainda tem. Torrent é grátis o tempo todo. Caiu do caminhão, é gratuito. Ainda tem na Amazon aquele negócio que a gente até discutiu uma vez, que é tipo, tem pra assistir o filme pelo Prime, mas tem pra alugar por um outro lugar, e aí ele não deixa tão claro que você tá alugando, quando na verdade você podia estar assistindo de graça. Então, tá zoado esse aplicativo. Pois é, foi o... Duvido que a Shudder é mais bagunçado que a Amazon. Scott Derrickson, Sinister. Isso. Eu fui assistir lá, eu procurei por Sinister, tava pra alugar, procurei por A Entidade, tava na Amazon. Ai, sacanagem do caramba. Mas enfim, comecemos então a falar de algumas... A gente não vai falar da lista completa de lançamentos desse ano, né? Por mais que, como o Samuel falou, não é uma lista tão extensa, mas mesmo assim não caberia aqui num episódio do podcast, né? Então a gente fez uma seleção dos filmes que a gente viu ser mais comentados, assim, tem vários que foram, que apareceram mais nos últimos meses mesmo. Muitos deles passaram por festivais já no ano passado, mas entraram na Shudder oficialmente, assim, esse ano, e por isso que eles estão aparecendo nessa lista de 2022, então. Então vamos começar por Hellbender, que é o filme da família. Ah, adoro falar que é o filme da família Adam. Porque é. Mas é Adams com um D só nesse caso, né? A direção e o roteiro é do John Adams, que é o pai, a Toby Poser, que é a mãe, e a Zelda Adams, que é a filha. Então eles fizeram esse filme em família, foi inclusive gravado durante a pandemia, então eles estavam bem contidos ali. Eles dirigiram, roteirizaram, estrelaram o filme, o elenco é bem, bem curtinho, assim. Tem a Lulu Adams também, que interpreta a Amber no filme, ela também é filha deles, irmã da Zelda. Então é tipo super família mesmo, assim. Vocês assistiram? Eu assisti. Hellbender, ele conta a história, né, de uma mãe que vive em isolamento com a filha, numa casa no meio da floresta, numa propriedade bem, bem grande, assim. E ela diz o tempo todo pra filha dela que ela não pode se encontrar com outras pessoas porque ela tem problemas de saúde, de uma imunidade muito baixa, que se ela entrar em contato, qualquer doença que ela pegar, ela pode morrer. Então, obviamente, na adolescência, que é a época da rebeldia, essa garota, ela começa a atravessar alguns limites até ela descobrir que ela está sendo isolada não por ser uma pessoa frágil, mas justamente pelo contrário, por ela ser uma bruxa, pela mãe dela ser uma bruxa e pela mãe dela estar tentando conter, de certa forma, o poder dela por um motivo bem específico que é depois explicado no filme. É um filme bem interessante, eu gosto da pegada do Hellbender, tem uma questão de rock nesse filme que eu acho legal, o uso da música no geral no filme dá um tom bacana, mas como a Sil disse, é um filme muito contido, e eu acho que esse que é o grande problema do Hellbender, é isso. As duas atrizes que interpretam a mãe e a filha, né, estão muito bem, mas o resto do pouco elenco não tá legal. Então, e são cenas estratégicas as outras pessoas aparecerem, acaba não ficando bom. Os efeitos não estão tão práticos, são mais efeitos especiais mesmo. São bacanas, dá pra levar. Mas mesmo sendo um filme curto, você acha ele um pouco cansativo ali pelo meio. E ele volta a pegar um fôlego bacana no final. Eu gosto do final desse filme, acho que ele se encerra bem. É um filme ok pra quem é fã de bruxaria, pra quem curte um som pesado. Tá todo mundo... Tá bem interessante, assim. Eu particularmente gosto realmente das duas atrizes. A que faz a... Eu já peguei o nome aqui. A Zelda Adams, né? E a Toby Poser, né? O nome da atriz que faz a mãe. Então, muito bem. Elas são mãe e filha, né, na vida real. Então você sente, assim, que os diálogos tá tudo muito... Estão ali entre elas, tá bem feito, sabe? Mas é isso. Não é um filme tão marcante, não. Mas é um filme legal de assistir. Não é uma coisa que você fica... Ah, eu poderia ter ficado sem. Não. Tá legal sim. O que eu valorizo muito nesse filme é justamente essa questão... Essa questão familiar. E você vê que é uma coisa que eles estão ali se divertindo... fazendo um filme, juntaram algum deles ali, deve ter um conhecimento maior de cinema para fazer. Como o Samuel disse, ele começa legal, começa interessante, o meio ele fica ali, digamos assim, meio moroso, meio burocrático, e termina legal, ele termina interessante. O que eu valorizo nele mesmo é esse aspecto independente dele, um cinema caseiro mesmo. Cinema. Quem fazia isso aqui no Brasil era Vera Fischer, né? Juntava a família dela numa fazenda e fazia uns filmes de terror. Eu não sabia disso, não. Não. Vera Fischer juntava a família na fazenda e fazia uns filmes de terror, gente. Eu nunca vi nenhum, nunca consegui ver nenhum. Mas é justamente esse aspecto, e conseguiram uma visibilidade legal com o filme. Ele tem esse aspecto, digamos assim, falou dessa ideia de quase de um um aparente amadorismo, né? Não é, porque eles já fizeram bastante coisa e tal. Mas ele tem essa cara, assim, de filme... Vamos falar, tu definiu dessa maneira, tipo assim, ó, vamos se juntar aqui pra fazer um filme e tal. E eu acho que... Lógico que não é só isso, né? Até porque o filme tem um certo valor de produção, tem efeitos especiais, tem cena com drone e tudo mais. Então, tipo assim, tem... Ele tem... Mas ele ainda tem essa cara de filme... Meio barato, assim, sabe? Meio mais puxado pro amador. Não é o caso, tá? Não tô falando que seja. Até porque eu acho que eles têm a família aí. Eles sabem muito bem como contar uma história. Tanto é que eu já vi outros filmes deles que eu gostei muito. Gostei muito mais do que esse, inclusive, sabe? Eu acho que, por exemplo, tem um filme deles chamado The Deeper You Dig. Que é o mais fundo que você cava, né? Que aparentemente saiu no Brasil como Um Espírito Presente. Esse é um que eu acho que eles conseguem manter... pois é. Esse eu acho que é um que eles conseguem manter o nível do início ao fim, sabe? Ele não tem essa, por exemplo, essa caída que esse filme aqui tem, que eu concordo que tem também. Porque, assim, esse aspecto, digamos assim, esse aspecto meio, entre muitas aspas, tá? Esse aspecto meio amador tá no filme todo, mas o filme é interessante o tempo todo, tu não nota isso. Mas no caso desse aqui, como ele dá essas, digamos, essas vaciladas de vez em quando, aí esse aspecto amador acho que chama mais atenção do que deveria. Então, eu gostei do filme, não achei que é um filme ruim e tudo mais, mas eu acho que eles já fizeram coisa melhor. Então, eu indicaria muito mais o The Deeper You Dig do que esse daqui, por exemplo. Como é que é o Espírito Presente? Um Espírito Presente. Um Espírito Presente, parece o nome de filme de Sessão da Tarde. Isso. Meu Deus. Mas o filme é bom, tá? De Natal. É isso, de Natal. Mas eu quero ver, tá? Já não conhecia. Não, o nome em inglês é bem legal, né? Uhum. Sim. The Deeper Dig. Muito bom. Eu gosto... Ó, gente, eles fizeram esse filme durante a pandemia, durante o lockdown, né? E eles, os Adams moram nessa casa, no meio do mato, cercados pelo nada. Por cachoeiras. Olha, o sonho da Cio ali. É o meu tipo de pessoa. A Cio vê essa bruxaria toda acontecendo no filme e fala assim, mas ainda assim vale a pena morar ali, né? Vou comer uma larva. Ah, tranquilamente. Ah, e uma coisa que eu gostei muito foi da... Porque o Samuel falou dessa parada do rock, né? A mãe e a filha têm uma banda ali, mas elas tocam só pra elas mesmas, assim. Mas elas fazem maquiagens. Compra e figurino, é mó bonito, né? Assim. E quando entra aquela... Quando a mãe acha uma... Porque a mãe vai pra cidade, né? Comprar coisas que elas precisem e tal. Mas ela não deixa a filha ir junto. A filha só fica em casa. E um dia a mãe volta com uma coroa de... Sei lá que material que é aquilo, mas... Amei. Super combinou. Mas é isso. Mas quero ver os outros filmes que eles fizeram também. Inclusive, eu segui todo mundo no Instagram e o John seguiu a gente de volta, gente. No perfil tá do Boca. Ah, é educado, ele segue de volta. Ah, muito bem. Bom, seguindo então pro próximo, gente... Vamos falar um pouquinho de The Sadness. Ou não, porque acho que esse é o que ninguém assistiu. Eu vi. Bem pouquinho mesmo. Né? Ah, então beleza. Fica à vontade vocês, então, porque eu também não vi nada. Esse eu não assisti, mas foi um filme dirigido e escrito pelo Rob Jabas, que é um canadense. Mas o filme foi feito em Taiwan. E uma coisa que eu achei... interessantíssima é que ele foi financiado com uma mistura de criptomoedas e lucros de uma cam girl que é uma produtora do filme. Top, maravilhoso. Discorra. Gente, assim, o que falar de The Sadness? The Sadness é um dos filmes mais doidos que eu vi este ano. E como a Sil já adiantou, é um doido que ele tá fora, assim, do próprio filme. Porque é um filme que se passa em Taiwan, escrito e dirigido por um canadense, com um financiamento extremamente bizarro, e que quando a gente pega um pouco esse filme e pensa no cenário político do problema Taiwan-China hoje, tipo, uau, esse filme ter saído, na moral. Eu fiquei muito intrigado. Uhum. Queria muito saber, inclusive, da repercussão geopolítica local desse filme. Mas eu acabei não indo muito atrás disso, mas embora eu fiquei com essa pulga na minha orelha. Mas tá, do que é que você fala o The Sadness? Ele é um filme de zumbi, basicamente. E ele segue meio que a premissa de muitos filmes de zumbi. A gente tem um casal, que é a Cat e o Jim. A gente conhece ele, é um casal jovem, um casal bonito. A gente conhece eles ali no começo do filme. A região ali de Taiwan, no filme, tá passando pelo fim de uma pandemia já. Mas tem virologista dizendo na TV, no rádio, que as coisas não estão exatamente parando como deveria, que na verdade tem alguma coisa muito mais estranha acontecendo. O Jim e a Cat se separam por trabalho, eles vão, acordam juntos, mas vão cada um pro seu caminho. E é aí que o bicho começa a pegar. Porque o vírus em questão, ele começa a tomar conta de todo mundo, de uma forma muito rápida, extremamente... Eu esqueci até a palavra, a gente viveu uma pandemia, eu esqueço. Quando se passa muito rápido, né? Enfim, e sai do controle totalmente, porque as pessoas, elas viram um tipo de zumbi que não é o que nós estamos acostumados a ver, e é daí que já entra, principalmente, o grande diferencial de The Sadness. Ele é um filme de terror corporal. É um filme de zumbi, mas é um filme de terror corporal. É um filme de body horror, cheio de efeitos práticos, relacionado à extrema violência. Extrema violência. É, acho que é o filme de zumbi mais violento que eu já assisti. Bota extrema nisso. Não, assim, só eu falar que é extrema violência não é o suficiente. Vocês têm que ver pra realmente serem testemunhas o quanto The Sadness é um filme violento. Ele é absurdamente violento. E, tipo, esse vírus em si, ele não é apenas de canibalismo. Ele é realmente um tipo de vírus de raiva. Mais que isso, é um vírus sexual também. Então, a pessoa, ela vai pra uma forma animalesca, gigantesca. Sinceramente, esse filme é o que Hellraiser tentou ser. Na questão de equilíbrio dor e prazer, é o The Sadness. Porque quem tá contaminado pelo vírus sente prazer na extrema violência. Tanto fazendo, quanto recebendo. Então, por causa disso, The Sadness é uma série de cenas, de acontecimentos extremamente bizarros, extremamente gráficos, extremamente pesados de se assistir, e que, ao mesmo tempo, tem um charme do caramba. Não sei se o Ivo vai concordar comigo, mas tem um puta charme. Esse filme, ele tem uma direção de arte, assim, ó, bonita, bem feita pra caramba. A história, como eu já disse, é um tanto quanto batida, então a gente vai ter o Jim tentando encontrar a Cat pra eles tentarem de alguma forma se salvar no meio dessa muvuca toda, nesse inferno que virou a cidade, porque realmente vai virar um inferno gigantesco. E o meu defeito com esse filme é o final, porque o arco final dele todo, ele é muito chato mesmo. Tava, assim, se desenrolando muito bem até pra uma coisa tão óbvia, mas os momentos finais são bem chatinhos. Sem falar que a personagem da Cat é bem interessante, o fato de que, como é representado um pouco o machismo, assim, também da região, né? Porque no começo do filme ela tá indo pro trabalho, ela pega o metrô e ela encontra um homem, e o homem tenta se aproximar dela, ela não gosta dessa aproximação. O homem tem um comportamento bem céu do caralho, assim, fica puto com ela por ela não aceitar a aproximação dele. E aí, quando esse homem se contamina pelo vírus, ele vai passar o filme todo caçando ela. Então, tem esse arco também que tem um impacto forte na realização do filme. Mas é isso, The Sadness era um filme que tava caminhando super bem. Quando chega no final, ele desanda, quer dar um monte de explicação, traz um personagem, assim, extremamente desnecessário, e realmente não termina bem, não termina bem no sentido, termina mal. Não, não termina bem, o desfecho não é satisfatório pra quem tava gostando do filme, pra quem tava gostando da produção. Enfim, mas, desculpa, eu já tô me estendendo muito, mas só pra completar, Ivo, eu amo, quando eu falo da questão geopolítica desse filme, eu amo a cena do presidente. E eu queria entender como é que caralho dessa cena entrou no filme. Olha, é por isso que eu queria saber a repercussão desse filme. lá na região, porque essa cena ela é pesada pra caceta e a gente sabe que tem um significado ali. Então, e gente, eu já vi jogo de Taiwan precisando sair de loja de venda por causa de referência à China, não é nem ofensa, referência. Então, esse filme, ele é um acontecimento, ele é uma loucura. E esse eu recomendo pra caramba, principalmente pra quem é fã de body horror, pra quem é fã de filme de zumbi, assistam The Sadness. O The Sadness, né, vou só complementar o que Samuel falou e falou muito bem falado dele. Ele, assim, eu vou falar uma questão de ritmo dele. Ele é um filme que ele já começa, né, na pancada, ele não dá muito tempo assim para você respirar. E ele não é só um filme que causa geralmente filmes violentos, filmes de zumbis assim, eles só te causam aquela repulsa de nojo, de medo, né, da violência mais gráfica assim. Esse filme, ele dá medo. Ele dá medo, cara. Ele consegue construir cenas. Esse personagem que o Samuel citou, que é o rapaz lá Velho do do metrô. metrô que aborda a mulher e depois ele persegue ela, ele é assustador. É mesmo. Ele é assustador, assim, os trejeitos dele, o olhar dele, né, o falar, porque eles são zumbis e eles continuam conversando, né? Então, são os infectados, mas eles não perdem a consciência. Eles continuam ali com aquela consciência ali e com os instintos dele, que são. E essa questão, né, da sexual, ela é bem incômoda mesmo. Então é um filme que eu concordo com o Samuel que ele não termina legal. Acho que assim, o pessoal fez e não soube, tipo, o que que eu faço aqui agora? Né? Como que eu faço aqui para terminar? E quando isso acontece, geralmente não termina bem. Quando a pessoa ela não consegue concluir ali o roteiro ali, ela não consegue dar um final, ela acaba usando algumas muletas ali para acabar sustentando ali, justificando algumas coisas. Mas é um filme que foi uma grata surpresa, assim. Quando ele saiu, eu vi o trailer, eu fiquei bem impressionado. E é uma das gratas surpresas desse ano. Acho que talvez por esse declínio que ele tem no final, ele foi um filme que ele acabou ele ficando um pouco no limbo ali. Ele fez um barulho quando ele começou e depois ele deu uma sumidinha. Mas quem não viu, vai, confere, tá, gente? Vocês dois aí, Silvana e Daniel. Sim, Beleza. Tá na eu lista, quero tá na ver. lista. Ele tá na lista faz tempo aqui também, mas eu tive que priorizar algumas coisas. Mas é isso, assistam, gente. E sigamos então pro nosso próximo filme, que é Moloch. É um filme que foi dirigido pelo Nico van der Brink, que também escreveu o roteiro junto com o Dan Baker. É um filme holandês, eu não sei pronunciar esse nome. Ivo, você que assistiu esse. Então, o Moloch, Esse ele. suspiro. É porque assim, eu gosto do folk horror. Eu gosto desse subgênero. E ele começa muito, muito bem. Ele tem um início sensacional. Ele tem uma cena inicial sensacional. Mas ele é um filme que o desenvolvimento dele. Eu achei chato, eu achei muito burocrático, né? Segunda vez que eu falo essa palavra aqui hoje, né? Mas assim, o burocrático é quando o filme ele fica ali num desenrolar ali que ele não tá indo para lugar nenhum. Né? Falando sobre o filme, o Moloch é uma família, uma filha que ela teve, ela presenciou um assassinato da avó dela, e ela vai. Uma neta, né? Que, né, presenciou o assassinato da avó dela, e ela vai presenciando. Ela vive no interior, numa cidade interior, e vive sob uma tutela de família amaldiçoada pelo que aconteceu, que foi uma morte sobre circunstâncias bem estranhas. E realmente a maldição faz sentido. Ela vai se revelando. durante o filme. Não é muita novidade. O Moloch é uma entidade, né, da cultura ali dos Países Baixos. Mas o filme, ele fica. Ele não tem uma ambientação legal, ele não tem uma ambientação de filme de terror. Tudo nele é muito clean, tudo nele é muitas cenas de terror, elas não têm um as cenas, né, de que eram para ter mais suspense, elas não têm. As cenas que eram para ter um clima, uma atmosfera de terror, que é uma característica do folk horror, ele não tem. Uma coisa que só vai chegar ali no final do filme. Então é aquele filme, né, que já é um filme ele feito, né? Vamos assim comparar, que eu falei um pouco, é um pouco até parecido com a comparando com o Hellbender. É uma, falei um pouco dos mesmos aspectos, começa bem, fica ali meio enrolado no início e até termina bem. Só que esse filme ele já é um filme, né, com orçamento melhor, ele já tem um aspecto de cinema mesmo, né? Ele já sai daquele aspecto de amador que o Daniel citou. Só que ele se perde, os atores não são carismáticos, você não consegue ter empatia ali por ninguém. E foi um filme assim que não me pegou, não me agradou. Ele foi até bem falado, bem recebido, mas eu sinceramente eu achei ele bem, como diria a nossa amiga Luana, né, que fazia parte do podcast, eu achei ele bem é. Melhor argumento, né? É uma boa descrição. Bom, esse a gente acabou deixando para lá, né? E vou assistir logo que a gente montou essa lista, falou, gente, pula. Pula. Ajudando os colegas, tá Ai, a certo? gente Sim. melhor. A gente tá, Ele né? já tava na minha lista faz tempo, né? Então aproveitei o episódio. Falei, vamos ver. Esse aqui já tava na lista. É isso, eu quero assistir mesmo assim. Eu até baixei ele aqui. Baixou porque não tem Mas. Shudder no Brasil. Sim, se tivesse Shudder, a gente tava assinando. Exatamente. Tivesse Shudder, tava lá na lista pra não assistir, tá ligado? Tipo assim, colocar na lista, que nem a gente coloca na lista da Netflix, tá ligado? Tu vai colocando na lista, e aí quando chega na hora de assistir alguma coisa, tu vai procurar normal e ignora a lista que tu fez. Bas seria Exatamente. basicamente assim, né? E aí ignora a lista que já tem. Procura outras coisas, aumenta mais ainda a Mas lista, não vê nada. sai sem assistir nada. É muito frustrante Inclusive, ter esses streamings. esse é o problema hoje dos streams, né? A gente tem um monte de coisa, não consegue assistir um décimo do que a gente bota na lista, e aí a Sim. lista só aumenta. Então, quer saber? Vem pro Brasil mesmo, Exato. não, Xander. Vai te lascar, não vem? Agora sou eu que não quero mais. Isso. Por isso que a gente que era bom a locadora, porque tu ia lá, tu alugava a tua fita. E tu Você tinha tinha que tempo pra tu ver. ver, porque se tu não visse naquele tempo, tinha que pagar mais caro, tá ligado? Tinha que Então, assim. rebobinar. E Nossa. se você não Rebobinar. via, você era, Exato. como é que é a palavra? Você era. Punido. Você era punido se você não via Punido a por não fita. ver. Porque tu assumiu um compromisso por não cumprir. Exatamente. Se você precisa devolver só depois, você paga Mas. mais caro. Se você não rebobina, você paga mais caro. Então, existe toda uma metodologia de vai ou não vai, saca? É isso. Saudades. Saudades, Saudades, Não, sem locador. saudade não, mas eram Eu eficientes, zero sinto, eu saudade, sinto, mas era porque. Ah, eu eficiente. sinto. Mas tinha aquela sensação boa, assim, de quando tu encontrava aquele filme que tu tava procurando há sei lá quanto tempo, daí tu abria o teu cadastro numa locadora lá na puta que pariu, só porque tinha uma fita que tu queria assistir, tá ligado? Tipo, tu valorizava mais o que tu via, porque dava trabalho conseguir aquilo. É verdade. Ah, muito bom. Vamos seguir que a gente ainda tem muita coisa para falar, Nossa. gente. Daniel, eu vou te pedir para falar do próximo, porque você que irritou com um tweet sobre ele. Ah, é, né? Vamos falar de What Josiah Saw, um filme que foi dirigido pelo Vincent Groshaw e com o roteiro do Robert Alan Eu vou Dilts. até ver Vamos lá. aqui, tipo assim, deixa eu procurar aqui então, porque faz tempo que eu vi esse filme, né? Então, eu acho que eu sou meio responsável por divulgar esse filme no Brasil, né? É Porque isso. eu vi o filme, tipo, eu tinha ouvido falar dele num podcast que eu ouço, um podcast gringo, e aí falar, pô, o filme é bom e tal. Aí eu fui atrás para ver, realmente é um filme muito bom. E aí eu resolvi então twittar lá, né, na conta do Sete Marte, falando, olha, esse daqui possivelmente é um dos melhores filmes de terror que eu vi esse ano. E eu tuitei isso com uma foto do pôster do filme, que é um pôster muito bonito, por sinal. E o negócio meio que saiu de controle, assim. Foi... É assustador. A última vez que eu olhei, e eu digo a última vez porque eu tive que silenciar aquele tweet pra não aparecer mais notificação pra mim, ele tinha tido 3 milhões de alcance, né? Alcance, não sei como é que funciona o negócio, visualizações, não sei como é que é. Mas chegou pra uma caralhada de gente, assim. Tipo, e daí, tipo, gente muito fora da minha bolha e tudo mais. Então, tipo assim, gente que começava a comentar e tipo, ah, vamos ver esse filme, né? Começava a marcar outra pessoa pra ver. E as pessoas começavam meio que a conversar, tipo, mas elas ficavam mandando mensagem e meio que me copiando na mensagem, tá ligado? Porque, tipo... E aí começou a chegar... Ao invés de tirar, né? Aí começou a chegar, tipo, notificação sem parar, sem parar. É um negócio... É assustador, assim. Eu fui lá e daí eu apaguei lá pra... Não apaguei o tweet, né? Mas eu apaguei... Botei lá pra não me mandar mais notificação, porque não tinha como acompanhar isso. É um negócio que tava com 3 milhões de visualizações, mais de 1.000 comentários e mais não sei quantos retweets, foi assim, é impossível de acompanhar aquilo. Mas aparentemente criou uma certa curiosidade em relação ao filme, o que eu acho que é legal, porque é um filme muito bom, realmente, eu gostei bastante do filme, né? Ele tem essa estrutura meio que em capítulos, né? Então, tipo assim, ele vai contando uma história, a história é de uma família, né? Só que daí ele vai contando a história de diferentes membros dessa família, então ele conta primeiro de um, aí ele meio que para, começa a contar de outro, para, começa a contar de outro, e no final todos eles se reúnem nessa casa. E assim, é um filme pesado, pesado, assim, é desses que te deixa meio que mal depois que tu termina de assistir, né? Porque ele tem ali as suas 2 horas e tal, mas parece que tem muito mais do que isso, porque ele tem, por causa dessa estrutura em capítulos mesmo, então, tipo assim, tu acompanha uma história do começo ao, meio que do começo ao fim, daqui a pouco tu começa a acompanhar outra do começo ao fim de novo, e assim, sempre esse clima muito pesado, tem tipo, a primeira história ali que é de um cara que já é adulto, mas ele vive numa fazenda junto com o pai dele trata ele muito mal e tal, aí tu pensa que aquilo ali é o pior que tu poderia ver, mas aí depois tu começa a acompanhar a história do irmão dele, que daí, tipo, memória no meio do nada, daí é meio que contratado, na verdade, obrigado a fazer um serviço lá em que ele tem que assaltar roubar acho que são ciganos, eu acho, não lembro agora. Isso, são ciganos. Então, tipo assim, é um negócio que vai ficando cada vez mais pesado e vai ficando cada vez mais desconfortável. Mas eu acho que foi isso que mais me chamou a atenção nesse filme aqui, porque tem um outro filme nessa lista que também é bastante desconfortável de ver. Mas... No caso desse outro, vai ser mais tipo uma cena no final que se torna mais desconfortável. Nesse caso aqui, é o filme todo, sabe? Tu tem essa... Uhum. Ele é pesado, assim, tu sente o peso do filme o tempo todo. Então, ele é desagradável, a certo ponto. Então, ele faz uma coisa que poucos filmes de terror... Muitos filmes de terror tentam, mas poucos filmes de terror conseguem fazer, que é, de fato, mexer com a gente, sabe? Mexer com o público. Tu não termina o filme da mesma maneira que tu começou, sabe, tu sente esse peso do filme, então é por causa disso que eu gostei tanto dele. Eu continuo aqui fazendo propaganda desse filme, eu acho que mais gente precisa conhecer porque é sensacional mesmo. Qual é a opinião de vocês, inclusive, porque eu meio que, eu não sei, a gente não conversou depois que vocês viram esse filme, eu acho. Esse realmente é um dos filmes do ano, ele foi um filme que me impactou muito, me deixou muito mal. Eu queria fumar um cigarro no final dele, mas eu não fumo. Melhor definição. Assim, é porque, tipo, eu virei, gente... Eu acabei esse filme, eu fiquei sem lugar. Eu fiquei sem... Assim, refletindo muito, muito mesmo sobre ele, não sobre... É um filme sobre consequências, né? De atos ruins, assim, de pessoas ruins. E o quanto isso fode, né, com a cabeça das pessoas. Esse filme, ele me lembrou, fazendo assim uma comparação, ele me lembrou um pouco, enquanto eu via ele, A Mão do Diabo, um filme antigo com Bill Paxton. Sim, Matthew McConaughey também, né? Isso, Matthew McConaughey. Ele me lembrou um pouquinho justamente dessa relação de pai e filho, daquela dominação, de manipulação, e como que isso pode perdurar ali por muito tempo, né? O ator que faz o pai, que é o... O Robert Patrick, ele tá muito bem, né? Ele tá muito bem no filme. Nossa, tem uma cena que ele faz o filho dele se masturbar na frente dele. Nossa, mesmo. Cara, puta merda. Que coisa. Ele é um filme que ele é desconfortável, isso o tempo todo. Ele... os capítulos todos são muito bons, né? Os quatro, né? Capítulos, digamos, eles são todos muito bons. E... O segundo capítulo lá com o personagem do Eli, ele é muito bom, cara. Esse segundo capítulo. Ah, é como sim, se fossem três curtas. Nick Stahl, né? É, o Nick Stahl, ele tá muito bem no filme. Esse capítulo, ele é muito bom. É, o filme, ele parece que são três curtas, porque cada um tem uma história, né? Cada personagem tem uma história. E é muito bom esse segundo capítulo. Ele te deixa ali sem lugar. Os acontecimentos dele... te deixa bem, bem pra baixo mesmo. O personagem, ele tá no fundo do poço. E, cara, que filme. Nossa, é realmente... Esse foi uma puta surpresa, assim. Do ano, assim, ele já fazia tempo que eu vi algumas pessoas comentando, mas depois eu fiquei sabendo aí do seu tweet aí, da repercussão dele, eu falei, gente, tem que ver. E realmente foi uma experiência muito desagradável, mas necessária, né? Eu sempre cito isso, que eu tinha um professor de cinema que ele falava que cinema às vezes é um mal necessário, tem alguma coisa que você vai ver, não vai te fazer bem, mas você tem que ver. Porque é o que o cinema faz, ele mexe com você, ele te tira do lugar, ele te tira ali de uma... Né, ele te causa sentimentos diversos, assim. Esse filme, ele te causa sentimentos muito... Muito... Eu não vou dizer ruins, mas muito desconfortáveis mesmo. E aí as pessoas viram, porra, mas... Né, por que, né, você gosta de fazer isso? Gente, não sei. Não é que eu gosto de sentir, mas é, a sensação de ver e te causar a sensação de que acabar aquilo foi um filme, depois você volta pra sua vida. É o interessante do cinema, é isso, é mexer com você, é causar desconforto, é causar alegria, né? Causar tristeza, é te fazer rir. Então é isso o cinema, e esse filme, ele é muito cinema por causa disso. Boa fala de vocês. Eu assisti esse filme faltando poucas horas pra gente gravar. Eu já tinha... Foi justamente no Twitter, eu não sei se o tweet do Daniel chegou em mim, mas a repercussão desse filme no Twitter em especial foi bem interessante. Eu não tinha... Teve um movimento que eu não vi muito em outros filmes, mas justamente por isso foi uma coisa meio de nicho, ao mesmo tempo que tinha muita gente falando por causa do impacto. E eu fui assistir, e foi um filme que me pegou, assim, eu não tô inclinado a colocar ele como um dos melhores do ano pra mim, claro, mas ele me pegou pelas próprias situações, assim, sabe? É um filme que te impacta de maneira diferente pra cada pessoa. É uma história de uma família, é uma família desgraçada, é uma família amaldiçoada. E cada história ali, ela tem um poder de te impactar de uma maneira diferente, eu acho. E comigo foi isso. O filme tem uma ótima construção. Ele, ao mesmo tempo que é lento, tudo nele, assim, você fica extremamente ansioso com o que vai acontecer, o que tá pra acontecer, o que vai ser mostrado. Ele não é nada óbvio nos acontecimentos. Ele tem um recurso ali no final que, por mais que tenha um recurso um pouco batido, ele não é óbvio. Ele não, eu não imaginava que ia ter aquela explicação. Ah, eu também não. Pois depois eu queria até perguntar a vocês se vocês tinham sacado aquilo antes, porque não, eu só saquei... Nem a pau. Eu saquei um tempinho antes, eu virei puta merda. Nem a pau. E aí depois... Eles mencionam um pouco disso antes, né? Tipo... Alguma coisa sobre um encontro no hotel e tal, tipo... Uhum. Eles chegam a mencionar, mas realmente é a hora que aparece. Não, eu não tô falando disso. É, isso eu tinha, ah, tá. eu tinha sacado mesmo. Eu falo uhum. ali, eu vou falar aqui pra nós, acho que não é spoiler, tipo, aquela coisa em relação ao pai, saca? Então, eu não imaginava. Eu não tava imaginando então... aquilo. Por mais que seja um recurso já utilizado muito em muitos filmes, eu não tava imaginando aquilo. A atuação do Robert Patrick tá excelente. E que, diga-se de passagem, ele virou um ator pra, assim, tá fazer filho da puta. Ele tá numa fase que ele tá interpretando filho da puta bem pra caralho. Que nesse filme ele tá incrível. Eu vi um filme recente com ele, que era também assim, que ele também tava bem... Dá até procurar aqui o nome, porque procura, ele também tá... Procura, porque ele também tá no Peacemaker, né? Na série da HBO. Que, por incrível que pareça, é uma comédia. Mas ele é um supremacista branco no caralho dessa comédia. E as cenas mais desconfortáveis estão dele. Estão horríveis. Uhum. Mas ele tá interpretando assim bem pra caceta. É, e o Nick Stahl também, assim, merece uma menção. Ah. Porque o capítulo dele é, assim, o mais foda do filme. Nick Stahl, por sinal, é um puta ator, né? Tipo, ele era esse... Tipo, ele era esse jovem, assim, promissor e tal, fez até um Exterminador do Futuro lá e tal, uhum. mas depois meio que sumiu, parece que se envolveu com drogas, coisa assim. Pô, ele passou mas um tempo em rehab. E aí agora meio que tá retornando, assim, né? Então é legal porque ele é um puta do ator mesmo. O filme que eu tava mencionando era Tony Death, que é de 2019. Também é ele sendo bem filho da puta o filme todo, basicamente. Então tá se especializando no papel mesmo. Mas assistam, né? É uma pancada. O filme é uma pancada. É... Eu, sim, sempre, eu como uma pessoa que já atravessei, por exemplo, meu estado inteiro e eu vi muita. Interior do Acre, a gente vê muita miséria, muita desestruturação, muitas coisas. Eu fiquei muito tocado por esse filme, me fez pensar nisso um pouco, sabe? Tipo. De gente que nunca mereceria ter uma família e criou uma, sabe? Então, esse filme meio que me atingiu nesse ponto. Eu acabei de assistir, ainda tô digerindo ele, mas basicamente esse é o sentimento, sabe? É um filme muito, muito forte nesse sentido, nessa mensagem. É uma coisa que, principalmente na fazenda, né? Quando é fora da fazenda, na cidade, assim... Não dá pra se perder tanto no tempo, mas na fazenda é muito... Isso poderia estar acontecendo hoje como poderia estar acontecendo há 100 anos, uhum. sabe? Sim. Naquele lugar onde eles estão é meio atemporal, uhum. assim. É atemporal, né? E sem lei, né? Tipo, exato, cada um faz as suas próprias sim. regras, né? Exatamente. E eu acabei comparando muito esse filme com The Dark and the Wicked... Ah, sim. Por ser esse, o clima do desgraçamento, né? Que uh-huh. fica o filme inteiro. Você sabe que não vai acabar bem. Você pode não saber como. Tem né, essas viradas, mas... Você sabe que não vai ter um final feliz pra ninguém que tá no filme, assim. E é uma história... Assim, a história não é tão parecida, mas essa questão de uma família que... Volta, tipo, os filhos que já se mudaram, né, desse lugar, Serem e aí estão voltando voltar, por né? causa de algo que tá acontecendo na família. Até o filtro, assim, e que é da as Shudder cores também, são né? meio que as mesmas. Sim, The Dark Wicked é da Shudder. The Dark and the Wicked é do da ano passado. Não, é de 2020. É. Mas 2020. Só chegou muito, assim, pra gente em 2021. Mas foi final de 2020. É, e foi bem de surpresa, né? Foi bem de surpresa e foi, tipo, o melhor filme da Shudder nesse ano. O The Dark and the Wicked. Eu muito lembro bom. Que foi ele e o Anything for Jackson que vieram meio que juntos, assim. E, tipo, ninguém tava vendo. De repente, olha, gente, tem filmes bons aqui. Eu ia até dizer nas menções esses dois filmes. Mas já adiantando, assim, Anything for Jackson, talvez o melhor filme da Shudder. Então... Eu sei que vocês não concordam comigo, mas... Não, mas eu vou te falar que ele tá na lista faz tempo e até hoje eu não vi, então agora tu deu um empurrão necessário. Ah, você vai gostar, eu acho. Mas ele tem um problema de final, Anything for Jackson. Eu sim. Talvez, assim, é gostável, mas no geral parece que foi meio apressado, meio preguiçoso a decisão ali, também não... Mas enfim, muito, muito bom. Tá. Não, mas me convenceu, mesmo tu tentando... Me desconvencer depois? Convenceu mesmo assim. Eu fui influenciado por ti, tá vendo, Silva? Ah, olha lá, né? E aí eu vou lá e vou ver o filme que eu fui influenciado a ver. Que assim funciona. E tem aquele é take maravilhoso que a Silva uma vez usou do Falando no Diabo. É, tem uma parte que o cara fala, ah, falando no diabo, daí apareceu na legenda. E eu assim, amo que o protagonista é o Julian Hastings, que ele tem mais conhecido por papéis assim, pequenos, e ele é protagonista nesse filme. Então eu acho assim que ele tava precisando mesmo de um filme bom pra botar ele como protagonista. Eu adoro que ele é o protagonista desse filme. Ele foi ótimo mesmo. Deixa eu só fazer mais um comentário sobre esse filme, bem rapidinho. Diga. Eu achei problemático o jeito que colocar ciganos de novo, são bandidinhos, é gente errada, sabe? É sempre a mesma... Esse estereótipo, né, que é cagado, assim. Então esse foi um negócio do filme que me incomodou. Poderiam ser quaisquer outras pessoas... E é no melhor episódio, né? É o episódio mais... É, sim, nossa, foi muito bom mesmo. Muda bastante o clima, né? Do primeiro curta, digamos, pra ele. Mas eu não sei se vocês notaram também, mas tipo assim, a gente tá falando que eles funcionam muito bem separados um do outro, né? Como se fossem três curtas. Mas na verdade o terceiro, ele não funciona tão bem separado, porque o Nick Stahl aparece lá também, né? Uhum. Então tipo assim, o terceiro parece muito mais um negócio assim, vamos se encaminhar pra esse final que a gente precisa ir pra lá, enquanto os outros funcionam mais sozinho, né? É o ponto pra ligar ali, né? É. Então aí a personagem da irmã acaba tendo menos desenvolvimento e tal, por isso que eles deixam muita coisa pra contar no final também, né? Sim. Bom, então seguindo, gente, vamos passar pro Glorious, que é um filme da Rebecca McEndry, com o roteiro do David McEndry, do Joshua Hall, com base em uma história do Todd Rigney. É um filme que é estrelado pelo Ryan Quanten, que fez desde Gritos Mortais e True Blood até Um Cachorro para Dois. Que título horroroso. E tem o J.K. Simmons num papel que ele sempre deveria ter feito, porque ele tá perfeito, sendo apenas uma voz. Que voz, né? Pois é. A gente, vou dizer que eu adorei esse filme, esse horror cósmico, que se passa dentro de um banheiro. Eu achei maravilhoso. É porque assim, né? Ele tem a referência a muita coisa ali do Lovecraft, do horror cósmico. Mas o legal dele mesmo é o diálogo dos personagens, né? Do Wes com o Get. E é muito bom. Até as brincadeiras mesmo que ele faz com o Lovecraft lá. O Get falando pra pronunciar o meu nome, você tem que pegar, segurar a língua e falar, tipo, isso. É porque eu sou muito exigente quando a pronúncia do meu nome. É muito legal aquela cena. Mas eu acho que é um filme muito bem feitinho, muito bem construído ali, dentro das limitações dele, ele entra nessa questão existencialista da loucura do, né, que o Lovecraft traz. Ele traz uma reviravolta ali sobre o personagem que muda muita coisa ali que a gente tem com ele, muda o jeito da gente ver ele. E eu achei que é um filme que ele funciona muito bem, porque ele te prende, né, sendo justamente essa questão desse recurso aí de te prender no diálogo. Isso é muito difícil se fazer no cinema, e o filme ele se sustenta muito bem nisso. Eu curti bastante. Eu não falei sobre o que é o filme, né? Se você fala... Não, faltou a sinopse. A gente fala do filme. Eu sempre esqueço da sinopse. Explica a sinopse do filme pra gente, Sil. Bom, o filme acompanha então o Wes, que aparentemente tá saindo de uma relação, né? Ele tá dirigindo, bebendo, chorando, gritando, até que ele para em uma parada de estrada, assim, que tem um banheiro sujo, e ele entra lá pra vomitar. E são duas cabines, assim, e o que a a parede que divide as duas cabines tem um glory hole, né? Não sei se todos estão familiarizados, mas é um buraco na parede. Uhum. E alguém está na cabine do lado, né? No caso, essa voz, que é o J.K. Simmons, que até leva um tempinho para se apresentar de fato. Mas o que acontece é que o Wes não pode sair, não consegue mais sair do banheiro, porque quem tá nessa cabine do lado é um deus lovecraftiano chamado Gatanotoa. Eu não vou fazer, não vou pronunciar com a língua no lugar certo, etc. Mas, né, pra facilitar, o Wes passa a chamá-lo de Get. E ele diz que cabe ao Wes satisfazê-lo para que o universo não acabe. Inclusive, tem uma piada com isso que é muito engraçada. Então, parece muito... o filme te engana porque parece que vai ser uma piada de pênis. Tipo, tá tudo se construindo para ser uma piada de pinto e não é. Como o Ivo falou, né, ele funciona muito bem. Ele é praticamente um filme de um ambiente só. Ainda que tenha alguns flashbacks, né, pra dar um contexto, assim, de onde o Wes veio, a ex-namorada dele aparece, né, antes dele entrar nesse banheiro ele queima umas coisas dela, umas peças de roupa, foto e tal, do lado de fora desse banheiro, mas praticamente tudo é dentro desse banheiro sujo, cheio de germes, como o Get gosta de destacar. Até a Rebeca, a diretora, falou que ela comparou o filme a uma peça de teatro, né? Que acho que... Não, eu assistiria muito uma adaptação teatral desse Nossa. Filme. Nossa, eu tô sentindo. Sim. Mas é isso, eu gosto muito dessa... Ele tem muito mais camadas, sabe? Eu acho que o Wes vai passando, assim, enquanto ele tá nesse banheiro e vai conversando com o Get falando que ele tem que fazer e por que ele tem que fazer, são muitos estágios do luto, assim, né? Porque que são, então, negação, raiva, barganha, depressão, aceitação. Então ele começa na negação, tipo, não vou fazer isso aí que você quer que eu faça. Depois ele fica com raiva e assim vai, né? Mas eu acho que funciona muito bem. E eu gosto muito de ter assistido Nope e ter visto Uma Chuva de Sangue e ter achado que seria a única chuva de sangue que eu veria no cinema esse ano e não foi. então acho que vale muito a pena. Ele é bem engraçadinho, mas dá pra catar umas coisas bem profundas, bem filosóficas, assim, conforme o filme vai rolando, sabem? E ele é bem bonito, assim, o banheiro fica roxo, fica vermelho, fica de todo jeito, assim, super cósmico. Realmente, essa parte do filme ter diferentes camadas é algo que até surpreende, né? Porque quando tu começa a ver um filme sobre um cara conversando com um deus lovecraftiano através de um glory hall, tu não pensa que vai ter muita profundidade nas discussões, mas tem. Isso é bastante surpreendente. Inclusive, acho que um dos motivos de eu ter gostado tanto do filme é o fato dele ter dado essa viradinha no final ali, que fala assim, opa, não é isso que tu tá pensando, a gente tá falando de algo a mais aqui, a gente tá falando de algo mais profundo do que isso. Isso eu gostei muito. Eu gosto muito das cenas no banheiro também, eu acho que é tudo muito, muito bem feito. Eu gosto muito da Rebecca McKendry, inclusive, né, ela tem um podcast chamado Colors of the Dark, que foi de lá que eu peguei a indicação do What Josiah Saw, então foi de lá. Vale muito a pena conferir, é muito legal o podcast dela. E assim, a única coisa que eu diria, e aí até queria saber a opinião de vocês também, é o seguinte. Eu gosto muito das cenas do banheiro, acho que é tudo muito bem feito, muito bem filmado. Agora, aquelas cenas de flashback, elas me tiram muito do filme, não só por causa do aspecto, assim, tipo, de ser diferente, de a gente tá vendo um cenário diferente, mas também porque ali me parece que o orçamento pesou, assim, tipo, de... Ali o filme ficou com cara de filme barato, sabe? Principalmente aquela cena que é pra ser, tipo, uma festa, e tu vê que é, tipo assim, só um gramado e tem meia dúzia de pessoas. e tadia, sabe? Sim. Tipo assim, numa festa. Porque total. assim, eu trabalhei na universidade aqui em Florianópolis durante muito tempo, dentro do curso de cinema, tá ligado? Então, tipo assim, eu via muito dessas decisões que aluno, eu próprio também já fiz curta-metragem e tal, tipo, e dessas decisões que a gente tomava, tipo assim, não, a gente vai fazer, vai pegar um lugar tal que não tem nada a ver e vai fazer se parecer com outro lugar, sabe? Então, era pra ser, sei lá, uma festa em algum lugar, não, mas a gente tem esse gramado aqui e a gente faz funcionar e não funciona, sabe? Então, tipo, tu vê claramente Sim. que é um negócio que ficou muito no improviso aquela cena, porque, tipo, é pra ser uma festa mesmo, tu vê, tipo, três pessoas naquela festa, tipo, tu vê que é um lugar aberto, assim, provavelmente até. Não sei se você tava filmando durante a pandemia, mas, tipo, ali pesou pra mim, sabe? Tipo, porque todo esse apuro de produção que tem no banheiro, não tem nas cenas externas. Ali parece que foi feito às pressas, sabe? Então, isso pesa um pouquinho pra mim. Por sorte, não tem muito, mas o que acontece nos flashbacks são coisas muito importantes. Então, por isso que pesou um pouquinho mais pra mim. Mas fora isso, eu gostei bastante do filme também. Eu concordo, achei que ficou um pouco esquisito também. Sim. Mas acho que não foi. Não foi, tipo, super. Acho que não me tirou. Não me tirou do clima como te tirou, Daniel. Eu acho que é porque eu já vi muita. Dentro do curso de cinema, tipo assim, eu já vi isso acontecer muitas vezes, sabe? É tipo assim, uhum, dentro do curso sim. de cinema a gente costumava ter isso, tipo assim, que as pessoas filmavam sempre no mesmo lugar. Mas tentava fazer aquele lugar se parecer com um lugar completamente diferente cada vez que elas filmavam no mesmo lugar. Então, tipo, a gente, toda vez que a gente via os curtas feitos pelo pessoal, a gente reconhecia que, tá, tipo, não é outro lugar. É, tipo, é o mesmo piso do estúdio, tá ligado? Que tem todos os outros filmes que a gente fez aqui. Então, tipo, não. É um multiverso. Não tá me enganando, sabe? Então, tipo, não sei, isso me chamou muito a atenção, tipo, essa ideia de. Vai rolar uma festa, alguma coisa, então a gente precisaria de, sei lá, de 50 figurantes, mas eu só consegui 5. Ah, tá, então a gente só fecha mais o quadro e a gente constrói o resto no som, tá ligado? Tipo, claramente não funciona. Então eu fiquei com isso na cabeça enquanto eu vi. Mas é uma coisa pequena, acho que não vai incomodar muita gente, na verdade. Sim, não, faz todo sentido, sim. Mas é, eu acho que é passável. Bom, então, seguindo para o próximo filme da lista, esse, por mais que o Josiah Saul tenha tido um diálogo imenso no Twitter do Daniel, o Speak No Evil, que é o filme que a gente vai falar agora, foi o que, do meu ponto de vista, furou a bolha. Porque eu vi, novamente, né, do meu ponto de vista, então, eu vi muita gente nas minhas redes sociais que não assiste filme de terror comentar sobre ele, porque por mais que algumas pessoas tenham parado em certo momento do filme, falar, não dá pra continuar depois do que essas pessoas decidiram fazer. Voltemos e pra desgraceira. Que puta merda. Então eu acho que esse, eu tenho a impressão de que esse foi um filme que furou bastante a bolha, assim. Mas vamos a ele então, né? É um filme dirigido pelo Christian Tafdrup e que escreveu o roteiro também junto com o Mads Tafdrup. É outro que é o combo da desgraça. Então quem quiser começar. O Speak No Evil é interessante que ele é um filme dinamarquês, mas ele tem uns momentos ali meio que duas línguas e tal. E ele começa na Toscana, né? Com uma família dinamarquesa que tá passando férias. E eles encontram uma outra família, e as crianças fazem amizade, eles fazem amizade, eles têm um momento de férias muito bom. Eles têm as férias deles são muito boas no geral, e parte desse bem-estar foi as duas famílias terem se unido. Por causa disso, depois que as férias acabam e eles voltam para casa, essa outra família convida a família primeira que nós conhecemos, né, para passarem um final de semana, uns diazinhos na casa de campo deles. E aí eles vão, até empolgados em reencontrar todos, deixar as crianças novamente brincando, só que as coisas não se desenrolam como deveriam talvez se desenrolar. Em outras palavras, fica o tempo todo um clima muito estranho, principalmente porque eles vão entendendo que essa família que está recebendo eles ali na casa isolada, na floresta, tem um comportamento, está revelando um comportamento que eles não tiveram nas férias na Toscana. O Speak Noivo, ele é um invasion home ao contrário. Eu amo essa definição para esse filme. Porque Muito não é boa. uma família que não é uma família que tá em uma casa e tá vendo uma ameaça invadindo. Não. É você que tá, é essa família que tá indo para casa de uma outra pessoa e esta casa é a ameaça. Então é difícil No meio falar do mato sobre também, né? é A como é casa. que A casa é no meio do mato, tá, Sil? Sim. Uhum, É só pra deixar exatamente, eu claro. Eu falei, a sei, casa mas é isolada, hein, Sil? eu nunca seria a pessoa que eu acabei de conhecer. Vou passar um fim de semana com essa gente, mas nunca, gente. Eu vou no mato para não ver pessoas. Não dá pra fazer amizade. Então, nesse caso, eu tô segura. E aquela coisa, é difícil falar de Speak No Evil, No Evil sem falar spoilers. É um daqueles filmes em que vale muito a pena você assistir, sabendo muito pouco sobre ele. Eu acho que eu falei até demais na sinopse. Mas ele é isso. Ele é um invasion home ao contrário. E eu amo esse conceito. Só que ao mesmo tempo que eu amo esse conceito desse filme e acho a construção dele, que é lenta, diga-se de passagem, mas muito boa, no ato final, o filme descaralha, tem uma série de acontecimentos muito grotescos, inclusive, que, pessoalmente, não acho que combinou com o filme, os outros dois terços que estavam indo muito bem. Então, eu gosto desse filme, mas é aquela coisa, parece que os filmes da Shudder, comigo, eles sempre têm um ponto de ruptura em algum dos atos. E novamente, com esse filme, é o ato final. Ele tem muita referência em. Ai, aquele da. Também é europeu, gente. Funny Games. Sim. Tem muito de Funny Sim. Games nesse filme, em Principalmente o Speak Now. desconforto, né? Isso, o desconforto. E é isso que eu mais gosto no Speak Now, é o desconforto, que é gigantesco. Sendo que, na verdade, nos dois primeiros atos, como eu já falei, eles são lentos. A construção do desconforto é muito boa, porque são por acontecimentos pequenos, são por pequenos atos, são por pequenas falas que vai se construindo. Os personagens também, no caráter deles, eles têm alguns problemas. Não é nem do caráter em si, mas você vai se questionar, tipo, será que pessoas nessa situação realmente fariam isso que eles estão fazendo? Não, Então, não faria. Nem nenhum lá, na verdade, pois né? é. Não. Então, você tem que se desligar um pouco disso também. Mas como a própria Sil disse, é interessante como esse filme furou a bolha. Eu acho que é o filme mais comentado da Shudder esse ano. O Watches e a Sal também teve um movimento interessante, mas não chegou perto do Speak No Evil. Eu vi gente assim que não é tão fã desse tipo de filme de terror, porque ele é um filme de terror mais de nicho mesmo, uma coisa mais psicológica. Ele é muito terror psicológico. E eu vi muita gente comentando, muita gente indo assistir, e eu fiquei feliz com isso, inclusive. Mas gosto desse filme e não gosto de algumas coisas dele. Então, resumidamente, pra mim é isso. Gente, eu tenho uma coisa assim, quando eu vejo filmes de terror com minha namorada, ela sempre me pergunta por que que personagens em filmes de terror são burros assim. Eu falo que senão não teria o filme de terror. Mas eu falo que esse filme os personagens se superaram. Eles se superaram. É uma aula Não de vou contar burrice. por quê, mas é uma aula de burrice o que acontece. E como que vai desencadeando a burrice? Porque, né, basta a pessoa chegar e falar: não, tá tudo bem. Mas, sabe, a pessoa não consegue inventar uma desculpa, dar uma mentira, sabe? E isso me incomodou um pouco no Ivo, filme, só te assim. atrapalhando, desculpa, mas aquele Não, momento diga. do Sim, eu carro, ia do falar coelho isso. de pelúcia, É. puta que Tomar no cu. pariu, que Isso. grito que eu dei Mas. naquela parte. É, mas eu acho que é muito intencional isso, porque Ah, mas é eu não sei, justamente cara. para te Tem que causar ser. um sentimento. Mas tu tem que se basear, sabe, na realidade, numa reação humana mesmo, sabe? Tipo assim. E ali eu acho que foge muito. Eu É, ali aceitaria fugiu. muito melhor se, sei lá, se os caras tivessem mexido no carro deles, daí deu problema, alguma coisa Sim. assim, sabe? Porque era o que eu tava esperando que acontecesse. Agora, os caras que depois de tudo aquilo eles saíram daquela porra daquela casa e eles resolvem voltar. Ah, não. Por causa pra pegar a porra do coelho. Ah, não. Não, não. Não, se tivesse esquecido a filha, ele pararam. Voltava, tá ligado? Mas tipo assim, esqueceu o brinquedo da filha, tipo, compra outro, sabe? Não. Não faz sentido. E eles só pioram depois, sabe? Eles tentam consertar e eles pioram. Aí eu viro e falo, burros. Mas eles são burros mesmo, porque eles conhecem a pessoa e vai pra casa dos outros no meio do mato. Burro. No meio do mato. Poderia ter, a hora que viu que tava chegando no meio do mato, assim, já poderia ter virado o carro e voltado. Pois. Esse filme, quem ele tá no meio do mato é porque tá sozinho, né, Sil? Eu vou fazer uma defesa pra assim, não tão defesa pra questão da burrice. É, e até uma observação também que vocês falando, eu relembrei. Esse filme, ele, se eu não me engano, tem duas nacionalidades. É dinamarquesa e é uma outra que eu não tô conseguindo lembrar. Eles são holandeses? Eles são holandeses, isso. Pois é, e esse filme, ele tem uma coisinha que você tem que captar ali ou ali, dos diálogos, dos comportamentos, que eles expõem em alguns momentos que, ai, nós como dinamarqueses ou nós como holandeses temos um comportamento tal, somos mais assim, mais assado. E eu sinto que eles usam isso, esses argumentos que eles jogam choque ali no cultural, começo, né? esse comportamento cultural, esse choque cultural, como justificativa para as atitudes que nós consideramos burras, sabe? Mas eu não sei até que ponto isso é um bom uso desse argumento. Nas falas parece meio estranho, parece uma vibe meio, ah, eu sou superior, ah, você é de um país meio inferior, mas você é ok. Tem uma vibe meio assim, não sei se é coisa... Isso foi coisa da minha cabeça, não, que eu assisti. Isso tem no filme. Mas reativou agora que eu lembrei falando sobre isso. Mas, enfim, é um filme interessante. Eu sempre costumo dizer que Funny Games é um filme muito único. Ele é tão único que não tem nenhum outro filme que eu acho que do estilo que funciona. E nem o remake funciona. O remake, ele faz outra coisa. Eu gosto do que ele faz no remake. Ah, ele faz outra gosto. Coisa fazendo o mesmo. Tipo, sabe? Ele faz outra coisa fazendo o mesmo. É isso mesmo. Ah, isso é muito legal. Mas é, eu acho que de filmes que tentam chegar no espírito do Funny Games, o Speak No Evil foi o que mais se aproximou. E ainda assim, não se aproximou muito. Então, mas eu concordo contigo nessa questão. Eu concordo contigo nisso que tu falou dessa questão da maneira como o filme joga com a ideia do choque cultural mesmo. Uhum. Mas eu acho que o problema que eu vejo nisso é que ele usa a justificativa do choque cultural mais de uma vez. E eu acho que ela só funcionaria uma vez. Ah, ele usa demais. Sabe? Uhum. Né? Isso, tipo assim, se acontecesse uma vez, mas depois não volta a acontecer, tu fala assim, não, ok, tá, era só aquilo ali mesmo, vamos tentar se equilibrar, sabe? Tipo, não é aquele negócio assim de que deu uma balançada e volta a ter um equilíbrio, não. Ele continua balançando o tempo todo e eles continuam lá, sabe? E isso não faz sentido pra mim. Então, incomoda bastante, porque é a ideia de que eles se colocam em perigo, né? E sem essa necessidade e tal. O filme até ensaia um pouco disso ali, tipo, de tentar justificar alguma coisa, assim, tipo, tem essa ideia do patriarca ali que meio que não, sei lá, meio que não tem nada na vida dele, então ele faz essa amizade, ele gosta muito, ele meio que força a família a ir junto, né, porque a mulher não quer também, mas ele faz ela ir e tal, então, tipo assim, quando a mulher pede pra ir embora, ele às vezes insiste pra ficar e tal, mas, cara, não dá, depois de um tempo, tipo, não tinha justificativa nenhuma pra continuar lá, e quando eles saem, não tem justificativa forte pra eles voltarem, não dá, e ali forçou demais a amizade mesmo, sabe? A ideia do final ser esse final muito grotesco, digamos assim, comparado com o resto, sei lá, eu considero que é como se fosse, tipo assim, como se o filme tivesse cozinhando em fogo baixo, tá ligado? Tipo assim, chega uma hora que entra em ebulição. Tipo, demora um pouco mais, mas quando entra, daí, tipo, sabe, ferve. Então aí ferve, vem meio que de uma vez. Então pra mim isso até funciona. Eu acho que grande parte do choque que esse filme causou foi por causa desse final. Então, tipo assim, ele fez ele furar a bolha, então funcionou. Se fosse um final mais simples, não teria furado a bolha. Sabe, teria sido um negócio que só o povo do terror ali que veria. Então, acho que por causa disso que esse filme acabou chamando mais atenção. Então, até funciona pra mim. O que não funciona são as personalidades sabe, desses personagens. E aí, eu só fechando, tu falou dessa ideia de que o terror precisa de personagens burros. Tipo assim, eu não sei, porque tipo, eu gostei bastante do Barbarian lá, e o Barbarian, a protagonista é bem inteligente, sabe? Sim. E ainda assim ela tá naquela situação, mas ela tipo, ela faz tudo que tu esperava que alguém fizesse naquela situação, e ainda assim as coisas acontecem. Então, tipo assim, ela é inteligente e funciona. Nesse caso aqui, eles são burros mesmo. Ah, não, gente, mas isso é porque é um clichê mesmo, né, de filme de terror, personagens burros, tipo, a casa tá assombrada, tem um fantasma dela, mas a gente não vai sair da casa, a gente vai ficar aqui com a família unida, é tipo isso. Uhum. Mas assim, é um filme que ele tem um impacto também, assim, na gente, de desconforto. Principalmente, é claro, na cena final, mas o filme, como Samuel disse, ele vai encaminhando, quando as relações ele vão se intensificando, ele vai ficando incômodo, você vai se sentindo incomodado, aí você fica puto porque aquele pessoal não vai embora diante de toda aquela situação, e descaralha, né? Como você falou, é o ponto de ebulição ali, que é pesado pra caramba, E assim, gente, tem muita coisa no filme que me incomoda e que aqueles personagens aceitam. Eu vou dar um spoiler aqui, se você não viu ainda o filme, né? Dá uma adianta, passa uns segundinhos. Tá, 15 segundinhos, aperta o 15 aí. 15 segundinhos, já. Mas assim, tem uma cena que eles contratam a babá, chega um cara estranho que eles nunca viram na vida pra ficar com os filhos, com a filha. Gente, a mulher. E eles vão, a mulher é incomodada, mas vai. E eu viro, gente, uhum. Por que? Vocês nunca viram aquele cara na vida? E como que eles vão aceitando, né, isso durante o filme? Eles vão aceitando as justificativas do casal, eles vão... E isso realmente me incomodou muito. E tanto que quando chega no final, você vira e fala, aí, gente, precisava disso? Realmente. E isso incomoda a gente que... E eu acho que talvez seja intencional do roteiro, do diretor. Ele te fazer ter raiva daqueles pais, daqueles... Não dos antagonistas ali, mas dos pais que estão das vítimas. Uhum. A gente fica puto com eles, muito mais do que com os outros que fazem, né, o que fazem. E talvez seja intencional, né? E funcionou, porque... Eu fiquei muito puto com eles durante vendo o filme, fiquei, assim, muito depois vendo o filme, eu fiquei igual aquele meme lá do cara que tá indo trabalhar, tá no ônibus, pensando, chega em casa, coisa. Vai jantar, eu fiquei pensando nesse filme o tempo todo, que gente, que galera burra do caralho, então acho que funcionou, que eu Nossa, acho que foi intenção. Mas é isso, gente, bora pra frente. Bora. Então. Pra falar, né? Estamos falando de decisões erradas, então vamos falar de Sissi. Que é basicamente a mesma premissa. Tô brincando. Nossa senhora. Esse eu não vi, então eu não vou dar play. Não vamos dar spoiler. Não, não é bom esse filme. Sissi é um filme que foi escrito e dirigido, então, pela Hannah Barlow e pelo Kane Sims. E a Hannah Barlow, inclusive, é uma das personagens do filme, ela é a Emma, né, que é a melhor amiga da personagem título, que é a Sissi. Cecília. Cecília, que é uma youtuber de bem-estar, né? Então, ela tem, tipo, 200 mil seguidores e ela fala de yoga e ela fala de... que eu amo vocês, meus seguidores, e, tipo, sempre colocando boas energias e tal. Good vibes. Sem informação nenhuma pra falar sobre as coisas que falam, vocês deixam claro. Sem informação nenhuma. E aí, ela sem querer esbarra com uma amiga de infância, a Emma. A Sissi vê a Emma numa farmácia, assim, e tenta dar uma disfarçada, mas a Emma vê também a Sissi e vai falar com ela, toda feliz, empolgada, vou casar, venha pra minha despedida de solteira. E a Sissi vai. E aí, lá na despedida, a Emma bebadaça, fala, venha pra, Porque, né, essa era uma festa de despedida de solteiro, mas ia rolar uma outra reunião, assim, para poucas pessoas, numa casa, num lugar afastado novamente, né? E assim se aceita, porque está além da minha compreensão também. Mas o que acontece é que essa casa, a dona dessa casa, é a menina que fazia bullying com a Cici na escola, né? E só que não foi só isso que aconteceu, né? Porque em dado momento a Cici reagiu de uma forma talvez um pouco descabida. e isso marcou, né, todo mundo assim pra sempre. E obviamente vai dar tudo errado nesse encontro, né? Todas as pessoas são horríveis. A Cici é cancelada imediatamente por ser uma pessoa sem formação, querendo falar de bem-estar. E ninguém dá muita bola pra ela, assim, só a Emma que fica com dó, né? Sendo que ela convidou também quando tava bêbada na festa, então foi meio que sem querer, assim. E aí eles estão, então, isolados. É um lugar bem distante, assim, e todo mundo vai no mesmo carro, então não era uma opção pra Cici ir embora, né? A não ser que alguém levasse ela. Mas aí tudo dá muito, muito errado. Altas confusões. Eu comparo esse um pouco com o Bares, Bares, Bares, porque são pessoas, sei lá, são pessoas insuportáveis, assim, e razoavelmente bem de vida e que são meio alheias a tudo, assim, e vão para esse lugar e não é uma festa que tá acontecendo durante um furacão, né? Mas eu acho que tem uma pegada um pouquinho similar nesse sentido, mas isso é muito melhor, assim, eu achei, se for pra comparar os dois, né? E eu gostei bastante. E gente, pessoas morrem e morrem dos jeitos mais criativos. É verdade. Todas as mortes são ótimas. Quem mais que viu esse daí? Esse eu também vi. Eu vi uma puta surpresa esse filme, até mesmo dessa questão dessa dicotomia, né, dos personagens ali de bem e mal entre os personagens, porque a gente vê a Cici, que é a Cecília, que é uma personagem que ela faz tudo que eu discordo na internet, que eu abomino. Mas ela é a vítima ali na maior parte do filme, né? Porque o que as pessoas, né, falam com ela não tá nem errado do jeito que elas falam. Mas o jeito que eles falam com ela é muito maldoso, sabe? É muito cruel. E é engraçado esse sentimento que o filme causa em você, né? Dessas pessoas. Elas são cruéis, elas são mesquinhas. E a Cici, ela tenta ali ser um amorzinho o tempo todo, ela tenta, tipo, colocar aquilo ali, enterrar aquilo que aconteceu, mas as pessoas não deixam, elas ficam ali cutucando ela o tempo todo. E assim, né, aí a merda dá, aí quando dá a merda, quando vai dando merda, as merdas atrás de merda, é justamente a situação, perdi o controle da minha vida. Perdi o controle da situação. E é o que acontece quando ele, né, eu acho ótima a palavra que o Samuel vou sempre usar, quando ele descaralha totalmente. Muito legal, porque é só merda atrás de merda que vai acontecendo. E o filme, ele faz isso de uma maneira bem... Eu acho muito legal a construção da personagem da Cecília. De como ela é uma personagem muito complexa ali. E como que é essa questão da relação dessas pessoas com as redes sociais, assim, porque ela na rede, ela é alguém, ela é muito alguém. Ela na rede, ela fora da rede, ela não é ninguém. Ninguém mesmo, porque você não vê nenhuma pessoa, nenhum ciclo de relação além daquelas pessoas que ela vai ali conviver, que ela encontrou, que era de um passado de 15 anos atrás. Ela não tem uma vida social fora dali, da rede. Quando ela tenta ter, dá merda. Então, é um filme, assim, de muitas, muitas camadas ali de interpretação que você vai cavucando, cavucando, cavucando. É um bom filme que é bom você ver mais de uma vez, que ali você vai cavucando e vai encontrando coisas tão atuais assim, né? Tão às vezes até mesmo necessárias nessa nossa, né? Nessa nossa convivência social de hoje, né? De sociedade, de rede social e de sociedade, de convivência mesmo. Nossa, perfeito. Acho que resume bem o que é o filme. Tem algumas coisas que... Eu acho que esse filme aqui, ele fez uma coisa que é melhor do que qualquer outro filme até então já fez, que é a ideia de mostrar o uso das redes sociais como sendo essa droga mesmo, sabe? Como sendo essa liberação de dopamina, assim, no organismo. Uhum, e ela usa, ela usa como se fosse, por exemplo, uma bombinha de asma, sabe? Tipo assim, toda vez que ela tá ruim, ela vai lá e abre o Instagram, daí ela é bombardeada por likes e por comentários positivos, daí ela fica melhor, assim, tipo... Ou seja, ela usa pra fugir da realidade, ela vai entrar volta pro Instagram, daí fica olhando ali, fica olhando, fica olhando. E aí, tipo, fica bem de novo, sabe? Então, tipo, a ideia de mostrar a rede social dessa maneira, eu achei que foi muito inteligente, eu achei que foi muito... muito eficiente mesmo. E pra mim é o que tem de melhor. Assim, porque é algo simples, sim, mas é algo que tu não vê constantemente. Normalmente tu vê isso sendo feito de uma outra maneira, com outro tom, mas não com esse tom assim de... Como se aquilo fosse um remédio pra ela, sabe? Então eu gostei muito disso. Sil, em relação a comparações, tem um outro filme que eu não sei se tu ou se vocês já viram. Se chama All My Friends Hate Me. Que é a história de um cara que é convidado pra uma casa, que fica afastada também, e que pra comemorar, acho que é a despedida de solteiro dele, daí no caso, né? Tipo assim, os amigos dele convidou ele pra essa casa, e ele chega lá, antes dele ele fala pra mulher assim, nossa, mas todo, né, era muito popular no colégio, todo mundo gostava muito de mim, então não sei o quê. E aí quando ele chega nesse lugar, começa esses desconfortos assim, de que não, parece que as pessoas não gostam tanto dele quanto ele dizia, talvez tenha alguma coisa mais ali que ele não tá contando e tal. Basicamente é a mesma coisa, só com um tom muito diferente, assim, um tom muito assim mais sóbrio, digamos assim, né? Apesar de também ter seus toques de humor. Então eu diria que seria uma mistura desse com o Boris, Boris, Boris. Eu acho que mistura os dois, tu vai ter esse filme aqui, o Sissi. E aí eu só anotei uma última coisa aqui, que daí é mais um questionamento. Não é algo que o filme... Como é que eu posso dizer? Não é algo... É algo que tá no filme, mas é algo que tá me chamando a atenção, assim, fora dele também, que é o seguinte. Vou tentar explicar pra, né, tentar pra ver se faz sentido. Acho que foi o quê? Faz, acho que uns 2 anos que eu fiz um episódio lá do podcast do 7 Marte, em que eu falei sobre o filme chamado The Lost Vlog of Ruby Rio, que é um desse também, de uma youtuber que vai pro meio do mato e se fode lá, né, basicamente. E aí, tipo, na época eu fiz conversei com a Monique lá do Horrorizados, e aí uma das coisas que ela falou foi que, tipo assim, que uma das coisas divertidas em relação a esses filmes estrelados por youtubers é que eles sempre se fodem no filme. Isso é um padrão, realmente, né? Tipo assim, isso é um padrão. Se for parar pra pensar, tipo, a gente vai ter um outro aqui daqui a pouco, que vai mostrar basicamente a mesma coisa, né? Nesses, assim, então, tipo assim... Cada vez mais e mais filmes estrelados por youtubers estão saindo por aí, tipo, o que é normal, porque, tipo assim, tá se tornando uma profissão e tal, né? Então, tipo assim, e acaba facilitando muito o processo, porque tu vai ter, né, a pessoa já tá se filmando o tempo todo, então, pra, por exemplo, fazer um found footage é bem mais fácil, né? Porque a pessoa já tá se filmando o tempo todo. Só que eu tô começando a me questionar em relação a essas abordagens dessas figuras, sabe? Tipo assim, de... sempre mostrar essas pessoas como sendo pessoas vazias, pessoas sem conteúdo nenhum, sabe? Tipo assim, e pessoas que estão ali só pra se fuder. Eu acho que, tipo assim, sai um filme assim, tu acha divertido, sai outro, tu acha divertido, sai um terceiro, sai um quarto, sai um quinto, com a mesma proposta, depois de um tempo... Eu fico me perguntando se isso não vai se desgastar depois de um tempo, sabe? Porque, tipo assim, não existe ambiguidade nenhuma nesses filmes que falam sobre redes sociais, coisa assim. Eles falam sobre as redes sociais com a mesma... sei lá, a mesma banalidade que a própria rede social funciona, sabe? Então, eu fico me perguntando se não cabe também, tipo, se a gente vai ver mais e mais filmes, por exemplo, estrelados por youtubers, de dar um pouco mais de ambiguidade pra esses personagens, pra não mostrar eles apenas como pessoas vazias se fudendo, basicamente. Porque até agora eu não vi nenhum outro filme que trate disso que não seja por esse viés, sabe? Tipo, um viés meio cômico, assim, de olha só essa pessoa aqui, olha como ela é burra, olha como ela tá se fudendo. Achei então, que o Cici ia fazer isso. Mas não vai, né? Ele volta. Filme. É, mas ele volta pra... Então, assim, durante tipo, o funciona... filme eu pensei na construção da personagem sobre isso. Bem interessante. Porque ele funciona, mas tipo assim, depois que tu já viu, sei lá, 5, 6 filmes, tipo, basicamente o mesmo estilo de personagem, basicamente acontecendo as mesmas coisas. Sabe, tipo, depois de um tempo tu... Quero ver uma coisa diferente também, sabe? Porque eu acho que tem mais, né? O cinema consegue tratar mais. Então, tipo, nesse caso aqui, eles conseguiram fazer esse uso da rede social, assim, da maneira como ela usa a rede social, eu achei que foi bem inovador. Então, eu quero ver o que mais que eles conseguem explorar dentro desse tema, né? Mas, tipo, não é algo relacionado diretamente ao filme em si, né? Tipo assim, eu tô falando do que o filme não mostra, na verdade. Mas é algo que me chamou a atenção vendo esse filme aqui, porque, tipo, ele se parece muito com outros filmes, inclusive com outro filme da lista aqui, né? Uhum, total. Eu acho que faz todo sentido mesmo. E concordo também que isso vai ficar datado daqui a pouco, assim. É tipo o found footage quando saiu, que daí era tudo assim, uma equipe de documentaristas fazendo documentário. Tipo, tudo quanto é filme era sobre isso, sabe? Então, tipo, depois de um tempo, cansa, assim, né? Tipo, de ser uma equipe de documentaristas. Daí eles começaram a inovar um pouco, vamos fazer umas coisas um pouco diferentes. Então vamos trazer outros personagens que não seja apenas uma equipe de documentaristas. Porque, né? Exato. Tem mais do que isso. E com este gancho... Olha só, hein? Foi de propósito isso. Nossa, foi de propósito. Filme. Colocado na ordem certinho. Ah, muito bom. É tudo milimetricamente calculado aqui. Mentira, gente. A gente é freestyle. Nossa, o povo precisa ver a nossa preparação pro negócio. Tem vezes que tá no dia de gravar e a gente ainda não tem pauta, tá ligado? É isso, mas olha. Eu sempre tenho muito orgulhinho de dizer que o podcast sai certinho, de 15 em 15 dias, exceto quando a gente tá de férias, porque a gente merece. Claro. Sim. Mas sai certinho. Não, a gente sai. Faz direitinho. As pessoas só veem o resultado. Tipo, não... É, inclusive, exato. Provavelmente essa parte vai ser cortada agora, essa parte que eu falo. É isso, tem que manter a magia, com certeza, gente? Né? O Spielberg até hoje não deixa fazer making-off dos filmes dele, que ele falou que estraga a magia. Exato. Mesmo nível. Ai, muito bom. Mas enfim, seguindo então pro nosso próximo filme, né? Vamos falar de Deadstream, um filme do Joseph e da Vanessa Winter, que escreveram e dirigiram. É um found footage. Eu não imaginei que a gente fosse em 2022, a esta altura do campeonato, estar indicando um found footage. Mas eis que a vida vem com essas surpresas, né, gente? Ai, Daniel, fala você desse, porque você que reforçou a indicação pra isso, mim. Eu te influenciei, não. Não porque tu foi obrigado a ver, né? Não, ó, esse não era um que eu tava priorizando na lista, assim. Ah, eu sei. Mas depois de falar com você, aí eu assisti. É, que é o Deadstream, né? Que é... Então, conta a história de um youtuber... que foi recentemente cancelado, basicamente. E aí agora, depois de, sei lá, 6 meses, ele voltou a ganhar o patrocínio dele e tal. Tipo assim, tá retomando a sua carreira e tal. E aí ele é desses caras, assim, que fazem, sei lá, desafios e umas bobagens, assim, bem sem noção mesmo, né? E aí pra esse desafio dele, assim, pra ser o grande retorno dele, ele resolve, então, passar uma noite em uma casa... comprovadamente mal-assombrada e fazer uma live lá enquanto ele tá passando essa noite lá. Então, e aí ele estabelece várias regras pra si mesmo, assim, de, tipo, se ele vê alguma evidência, ou ouvir alguma evidência de sobrenatural, ele é obrigado a investigar, porque se ele não investigar, daí ele vai perder o patrocínio. Daí tem algumas coisas assim, tipo, que se ele não fizer, ele vai perder o público, ele vai perder alguma coisa. Então ele tá sempre colocando... Ele mesmo estabelece essas regras pra si mesmo, né? Tipo assim, das coisas que ele precisa fazer pra deixar o negócio um pouco mais interessante pro público, assim. Porque ele tá, tipo, meio que pisando em ovos, porque ele, né, ele foi cancelado recentemente. Só agora que ele conseguiu, digamos, o público de volta. Então ele tá querendo fazer de tudo pra conseguir manter esse público, né? E aí, então ele fica... Ele vai pra essa casa E aí ele já monta todo o equipamento lá e tal, tipo, a gente vê como é que... Ah, uma das coisas que ele fez, que é muito burrice, né? Tipo assim, pra ele não ficar tentado a sair da casa no meio da noite, ele estraga o próprio carro dele. Pra ele poder ficar preso lá, então ele tira, tipo, as velas do carro, uma coisa assim, carro burrice, sem tamanho. Então, tipo, é nesse nível, assim, tipo, do cara se colocando numa situação de perigo, tá ligado? Tipo, ninguém pediu pra ele estar lá. Mas ele vai, mesmo assim, ele acha que ele tem a obrigação de entreter esse público dele, que na verdade é um público bem escroto também, porque, tipo, eles ficam pedindo pra ele fazer coisa, falando pra ele fazer coisa, e se ele fala que, se ele tá com medo, se ele fala que não quer fazer, os caras falam, tá bom, então eu vou me desinscrever do canal. Aí ele, ah, não, espera que eu faça. Então, tipo, o público meio que mantém ele de refém, assim, sabe? É, mas tem uma coisa que esse filme aqui tem, por exemplo, até eu fiz um vídeo sobre ele, que por exemplo, que aquele recente, o Dashcam, não tem, e eu não gosto do Dashcam, mas que esse filme aqui tem, que a ideia da interação... Não, para aí, parou tudo. Eu amo Dashcam. Top 10 filmes do ano, só desculpa se eu queria fazer essa observação. Assistam Dashcam, ah, tá, ódio do Valdo Plutante. A gente vai fazer a lista dos piores também, o Dashcam vai estar em primeiro lugar entre os piores pra eu mim. Vou bater com a minha mão em você, eu vou enrolar ela. Mas tem uma coisa que dá, acho que o Samuel vai concordar comigo, pelo menos nisso, que é uma característica que esse filme aqui tem, que o Dashcam não tem, que é a ideia da interação com o público. O público participa da live junto com o protagonista, enquanto que no Dashcam o público meio que só assiste, tá ligado? Então, por exemplo, tem um momento assim que ele vê alguma coisa, e daí, tipo, uma pessoa que tá assistindo traduz aquele texto e manda um vídeo pra ele entender o que que era aquele texto que ele tava lendo. Umas coisas assim, então, tipo assim, existe essa interação com o público, é uma coisa que eu acho muito legal, que é tu usar a linguagem a teu favor, né? Se tu vai fazer um filme que fala sobre, né, uma live e tudo mais, com interação do público, então usa isso a seu favor. E o que é mais interessante, esse também é um personagem meio... Eu não vou dizer que ele é meio vazio, ele é um personagem escroto e o filme explora muito bem isso, né? Mas o filme, ele tem humor, isso eu acho muito interessante, porque, tipo, ele é um filme engraçado. Mas quando ele é pra ser assustador, ele é extremamente assustador. Tipo, ele funciona muito, as cenas de terror funcionam muito bem. E o que é mais interessante também é que, tipo assim, ele tem uma certa virada que acontece ali, mais ou menos pela metade do filme, que quando tu meio que começa a adivinhar pra onde que o filme tá indo, ele meio que já explicita isso e vira outra coisa. Então, tipo assim... O filme que tu vê, a primeira metade do filme e a segunda metade são completamente diferentes. Tem um tom completamente diferente, é tudo muito escancarado da metade pro final. Eu gosto demais desse filme aqui. Demais mesmo. Muito melhor que Dashcam. era o único da lista dos não assistidos que eu tava interessado, agora não vou só de mal. Cara, é um filmaço. É um filmaço mesmo. É, eu vou baixar. Ah, é muito legal. É um humor bobo, eu amo essas ridas, coisas mais idiotas, sabe? Fantasma confiando o dedo no nariz do moço. É isso, o fantasma faz isso. E tipo, mais de uma vez, né? É, então. E uma coisa que é legal é que, né, primeiro, o found footage é justificado, né? E não tem essa de, ai, por que que não largou a câmera? Não, porque tá presa na cabeça dele, então tá sussa. E esse negócio, por que que não pegou o carro e foi embora? Porque ele mesmo tirou as velas do carro e jogou no mato. Jogou longe, ele nem guardou o negócio. Tipo, ele teria que procurar no dia seguinte mesmo se ele sobrevivesse a noite toda, tá ligado? Então, é um roteiro que ele é redondo, assim, né? Não tem tantos furos, assim, desses que são bem comuns em qualquer found footage por aí. E talvez seja um filme que fique um pouco datado logo por causa da... Porque ele usa muito de tecnologias atuais, né? Tipo, é o streamer, seja um streamer cancelado ou não, mas tipo, é um negócio super comum. É as tecnologias que o Sean tá usando, porque ele tem a câmera na cabeça, tem outra câmera na mão, tem o tablet, tem câmeras que ele vai colocando em cada quarto. E tem até a parada de assistir o vídeo no Vezes 2. Sim. Ah, tá muito devagar isso aqui. E aí ele aumenta a velocidade, sabe? Tipo, isso é muito coisa que a gente faz agora, assim. É, e é muito legal ver isso sendo usado. E ele assiste aos próprios vídeos, isso é importante. Porque muitas vezes no found footage as pessoas gravam, mas elas não olham, né? E aí tem uma hora, por exemplo, que tem uma. Aparece alguma coisa no corredor, que daí alguém do o público fala, ó, apareceu um negócio lá no corredor. Aí ele vai, busca no vídeo, assiste, e realmente apareceu um vulto lá no corredor e tal. Tipo, daí ele fica morrendo de medo. mas ele confere o material. Isso é legal. E vamos destacar a Melanie Stone, né? Porque o Joseph Winter, que é o diretor, ele é o Sean, né? Ele é o intérprete do Sean. E em dado momento do filme aparece uma moça também, a Chrissy, que é uma fã dele, enfim. E ela é interpretada pela Melanie Stone, que eu até tuitei isso outro dia, que ela tem uma quantidade preocupante de filmes de Natal no currículo. Daqueles filmes ruins de Natal do canal Lifetime, sabe? É tipo Hallmark, né? Hallmark. Isso, exato. Isso aí. Mas agora tá, já apareceu nesse e vai estar no próximo também que a gente vai falar. Então, é uma pessoa pra se prestar atenção aí. Mas então, bora pro VHS 99, né? É o quinto filme da franquia VHS já. Nossa, achava que tinha mais. Eu tinha assistido... Não, é isso mesmo, eu fiz. Não, vai ter mais um, tá? Mas a galera que vai fazer o próximo é uma galera boa. Scott Derrickson vai fazer um segmento. Nossa, aumentou, subiu o nível aí, Scott Derrickson. Às vezes é necessário ir descer no abismo para subir, né? Porque VHS... Não, vamos falar de VHS 99 já. Vamos falar de VHS 99. Porra, eu achava que o Viral era ruim. Mas esse, meu irmão, que seleçãozinha fuleira. E aí, se a gente tá falando de uma... A gente tem que resgatar um pouco que VHS foi um negócio que, assim, o primeiro é bom pra caralho. O primeiro é bom pra porra. O dois, ele é ok, ele é legal. Aí vem o terceiro, que é o Viral, e ele matou a franquia. Ele simplesmente matou a franquia. Aí a Shudder deu um jeito de trazer... Eu não sei quais foram os trâmites burocráticos, mas eu não sei se eles trouxeram, ou se eles financiaram, ou se eles compraram pronto. Porque o anterior também era Shudder, né? Que eu não lembro agora qual foi o nome. Eu tô o outro foi VHS 94. Isso. E que isso. É bom. Tem segmentos ótimos. Embora VHS tem uma coisa que eu até tinha falado lá no grupo, que é o seguinte, VHS sempre vai ter curtas bons, curtas ruins, são sortidos, você não vai saber qual vai ser o bom, qual vai ser o ruim, mas se tem uma coisa que sempre vai ser uma droga, vai ser uma merda, sempre vai ser péssimo, é a história de ligação entre eles. Tipo, são todas sempre muito ruins, você fica puto e insatisfeito com o resultado. E o VHS 99, ele conseguiu ser basicamente quase todo ruim. E a história de ligação, ela não é ruim, não. Ela é, assim, é um outro nível de ruindade. Porque antes até inventavam uma história, dessa vez nem isso. A história de ligação é feita com soldadinhos de plástico. Então, mas o soldadinho, na verdade, ele faz parte de uma dessas histórias, né? Tipo... Sim, faz parte, o que é ainda pior, porque o pior curta é o desse. Não, mas pra mim é tipo assim, pra mim o filme ali, ele assume que ele não tem uma história de ligação mesmo, que tá, é cada um por si ali, porque tipo, aquilo que a gente tá vendo como sendo uma ligação, na verdade é só um dos segmentos, tanto é que aquilo não volta depois que aquela história acaba, né, e ela não é a última, mas... Não, ele volta, é a última cena. Ah, ele volta, Ele volta, última cena. Que inclusive, mas o único curta bom. Mas ele não se esforça pra fazer um negócio assim, tipo, pra fazer essa, uma ligação tão forte como é no caso do primeiro, assim, que tu tinha desse cara que via uma fita, tirava uma fita, colocava. Aqui parece mais alguém, tipo, mudando de canal, assim, né? É aquela coisa, né? É uma tentativa de fazer uma modificação dentro daquilo que faz parte da mitologia da série no geral. A única coisa que eu gosto, por exemplo, no VHS Viral é justamente, eu acho que é a única vez que eles tentaram fazer uma história de ligação mais ok, e ainda assim o final é uma bomba. Mas é isso, assim, VHS tem essa questão de trazer os curtas, diretores não muito conhecidos, algumas coisas às vezes crescem além do curta. E esse 99, velho, que fraquinho, velho. E vindo depois do 94, que foi bom, o 94 deu gás, as pessoas gostaram do VHS 94. Assim, eu não quero. 94 teve um curta do Timo que tem o melhor segmento, que é no 2, que é o Safe Haven. Aí o 94 tem um segmento dele também, que é bom e é o melhor para mim. Mas eu vou te falar Que é o que eu The não. Subject. Eu vou te Eu falar que assim, usaria até ela. dizer que só não gostei do primeiro segmento do 94, que é justamente o que saiu da bolha, né? Do Hardman. Curiosamente. No 94 eu gosto bastante daquele de lá que se passa num velório. É ótimo. Nossa, esse é Ele é bom. bem legal. Aquele lá Esse é é bem bom. legal. É, eu gosto mais assim, por exemplo, nesse estilo assim, né? Tipo, um pouco mais contido, digamos assim, né? Eu gostei do 99. Eles estão começando a trazer gente mais conhecida para dirigir, tanto é que tem um segmento aqui que é do Johannes Roberts, né? Que é o que fez agora o novo Resident Evil, por exemplo. Então, assim, se for para Bomba. dizer assim. Sim, não digo que ele é bom, digo que ele é mais conhecido. Mas se for para dizer assim, um que eu não gostei foi o primeiro segmento aqui do 99, tipo assim, o oficial, né? Quando começa a história, que é aquele lá daquela banda que vai fazer tipo Ai, um é clipe, horrível. uma coisa. É muito ruim. Aqui. Que é da Meg Levin, né? Que Meg Levin, inclusive. É Isso é dela. Escreveu esposa e dirigiu. do Scott Derrickson. Fez a segunda unidade do Telefone Preto e tal. Mas assim, porque esse segmento dela, que é o Shredding, esse para mim é o pior, porque ele tem o que a franquia VHS tem de pior, que é a ideia de que, tipo assim, vamos ficar colocando um monte de efeito na imagem, ficar colocando um monte de falha na imagem, para meio que justificar não mostrar nada, tá ligado? Então, tipo. E esse filme faz isso, esse curta faz isso o tempo todo. Até entendo que tem um pouco assim de querer dar um visual mais assim, tipo MTV pra imagem, mas tipo, cara, é demais, assim, é insuportável, sabe? É Então, exageradíssimo. esse eu não gostei. Como esse, digamos assim, é o primeiro, ele jogou tudo lá pra baixo, quando ele fez. O resto eu gostei, tipo, eu gosto daquele de lá que se passa meio que dentro de um caixão, assim. É um pouco mais contido, mas, tipo, pra mim O funciona até. Suicide Beat. Suicide Beat. Eu gosto da bizarrice que é aquele Ozzy's Dungeon lá, que é tipo um negócio que é um programa de tipo um domingo legal, alguma coisa que vai dando muito errado. É, o passo e repassa se fosse filme de terror. Isso, exatamente. Porque tipo assim, tu tem que abraçar a bizarrice daquilo ali, né? Tipo assim, porque Eu não ele vai abracei, não. ficando cada vez mais bizarro até que chega no final, que a gente tem aí um segmento do justamente Joseph Winter da Vanessa Winter, né? Que é o To Hell and Back, em que ele mostra exatamente isso que o título tá falando, tá ligado? Pro inferno e de volta. Basicamente é isso. Que é essa bizarrice que a gente já tinha visto no Deadstream antes, tá aqui nesse segmento também. Mas, assim, pessoalmente eu gostei, porque, por exemplo, eu vi esse filme logo que ele saiu e tal, e eu ainda consigo me lembrar muito dos segmentos. E agora, por exemplo, quando tu mencionou o VHS 94, que eu acho que isso é um problema da franquia como um todo. Quando tu mencionou o VHS 94, eu tive que pesquisar aqui para ver quais eram os segmentos que eu já não me lembrava de mais nenhum, sabe? Então, assim, pelo fato de eu conseguir me lembrar desses segmentos ainda, eu considero isso um ponto positivo. Porque, por exemplo, do viral eu não lembro de nada, tipo, absolutamente Ah, mas nada, não tem como nenhum. virar, não tem como lembrar. Eu só lembro da Então. história de ligação, realmente. Mas eu não lembro nenhum do. Todo Então mundo esse lembra daqui. do Safe Haven, né? Que é o do 2, né? É do 2, do Sim, Timo. é. Esse é o mais maravilhoso de todos os VHS do mundo. O meu Mas esse favorito daqui é que eu esqueci o nome, eu tinha até falado lá no grupo. Pode ir falando aí, Daniel, deixa eu até ver se eu encontro. tu diz o quê? Desses novos? Não, não. É, do geral. Foi do Safe Haven que você falou, não? Não, Safe Haven foi Foi não? a Steel. Não, Ah, foi Parallel outro. Monsters é o meu favorito. É o que eu mais lembro. Ah, é boa. É do Nacho Vigalondo. A Nacho Vigalondo também é bom, né? É, Eu ele é um bom gosto muito diretor. desse. Mas, assim. Ah, esse VHS 99, eu entendo até o Daniel ter gostado de algumas coisas, mas eu não gostei de quase nada. Mas E, tu não inclusive, eu acha que tive que pelo pegar aqui a menos lista pra ele. lembrar e assistir ontem, tá? Então, Então pra é o tu oposto, ver. né, do que eu falei. Mas eu achei que pelo menos esse. Sei lá, ele passou rápido pra mim, assim, então. Ele me divertiu. Teve outros VHS que eu vi que eu tive meio que parar no meio de um dos curtas, tipo assim, porque tava, sei lá, muito chato. Nem lembro qual que era, mas tipo, tava muito chato. Então esse daqui eu consegui ver tudo de boa. Sei lá, me divertiu. Não é nada demais, né? Convenhamos. Não, não é nada demais. Nem se propõe a cenar Mas nada eu demais. queria dar o braço a torcer pro To Hell and Back, da Vanessa e do Joseph Winter, que é realmente bom. É uma bizarrice, assim, gostosa, que funciona muito bem. E que eu acho que foi 99% do orçamento do filme. Foi todo ali. Por isso Foi que nenhum se todo gasta do pra esse caixão. curta. O resto foi feito com o troco de padaria novamente, assim. Nossa. Os Por caras, isso que assim, nenhum se eles passa um botaram caixão. 90% do orçamento no, na mão da Vanessa e do Joseph. E os outros aqui, ó, pegam um vale refeição. Então, isso talvez explique um pouco os problemas dos outros. Mas o To Hell and Back é muito legal. Eu lembrei de um jogo horrível chamado Agony, mas parece assim. Eu acho que eles se inspiraram um pouco no Agony pra fazer esse curta. E tem uma. Nossa, era aquele que tava super Mega hypado hypado. e foi ruim. Ruim, ruim é pouco. É considerado o pior filme de terror. O pior jogo de terror da década. Esse jogo. Mas. E tem a menina. Até. Tu falou o nome dela se eu tinha esquecido. A que faz uma demônia. Que é. É a Melanie Stone. Faz a Mabel. A Mabel é Amo a um Mabel. personagem. Ela é ótima. Sensacional, sensacional. Os protagonistas já são ótimos. Porque, assim, falando do enredo, o que é que acontece? Tem um grupo de bruxas. E essas bruxas querem invocar um demônio. Naquele modelo meio invocação para. Invocação estilo sequestro para fazer um pedido. Eu acho que é isso, né? E aí elas contrata uma equipe de filmagem para acompanhar o ritual. E durante o ritual, os dois rapazes da equipe de filmagem são tragados literalmente para o inferno. Então, tipo, são as pessoas que não tem nada a ver e eles se dão super mal e vão lá para baixo. Cara, o enredo é uma palhaçada igual a essa sinopse. Porque você ri, você se diverte. Quando aparece a Mabel, que personagem sensacional. Então, tipo, assistam pelo To Hell and Back, que é o último dos segmentos. Vale muito a pena. Esse vale a pena de verdade. Mas o resto, meu irmão, é uma hora e vinte de tortura. Gente, quando o cinegrafista, que é o Joseph Winter, quase cai numa armadilha de urso gigante. E ele, meu Deus, eu quase coloquei minha mão nessa armadilha! E ele imediatamente coloca a mão numa armadilha idêntica, só que pequenininha. Eu caguei. É muito bom, é muito bom. Não, mas e a luta lá pra contar eles subirem? Que ele fala, aí me dá esse. Ele, o outro lá arranja um tridente, né? De osso. Aí me dá esse tridente aí. Ele, por que eu daria esse tridente pra você? Você não sabe lutar? Ele, não, eu lutei karatê quando eu era criança. Ele, ah, vai te lascar. E no fim ele mostra que ele realmente aprendeu karatê. Lutando contra demônios, ele usa Sim. todo o karatê dele. É sensacional. A cena é maravilhosa. E pra não dizer que eu sou só hater com esse filme, o pôster dele é lindo. dá até a impressão que vai ter horror cósmico, mas não tem, não. Também fiquei chateado nisso. Pensei, eita, horror cósmico vindo de VHS. Ah, não, tem nada porra nenhuma. Quem fez esse pôster nem chegou perto de assistir os curtas. É a mesma pessoa que fez o pôster do Glorious, né? Daí, tipo, usou a mesma cor. É bem parecido mesmo. Ai, muito bem. Gente, chega quase. A gente só tem mais um filme na lista, que é o Dark Glasses, do Dario Argento, né? Que não vimos mais vezes o discussão Samuel. Desse. Samuel quer fazer um comentário sobre ele, a, né? A única coisa que eu quero falar é que ele é um retorno, assim, do Dario Argento, né? Eu vou falar só de algumas coisas, de algumas pessoas que eu conheço que assistiram e me deram algumas impressões. É o retorno do Dario Argento. Tem chances de talvez ser o último filme dele como diretor. Porque tá velhinho, bichinho. Tá bem velhinho. Ele tá estrelando um filme do... Ah, esqueci o nome. Gaspar Noé, não é? Isso. É do Gaspar Noé? É Vortex o nome do filme. Eu acho que é. É, Gaspar eu acho Noé. Que é. Mas o Dark Glasses, ele conta uma curiosa história de uma prostituta que é vítima de um serial killer, mas não é morta, só que ela perde a visão. E essa prostituta, ela encontra um garoto chinês, uma criança chinesa que perdeu a família. E juntos, essa curiosa dupla vai tentar identificar e encontrar esse serial killer para entregar para a polícia. O que todo mundo fala desse filme é que ele é um filme ok, apenas isso. Assim, ele não tem aqueles traços mais famosos do Dario. É um enredo um pouco ser batido, mas é um filme que dá para você assistir e você gostar, sabe? Eu fico curioso pela sinopse, mas é isso. É um retorno um pouco fraco para um diretor que já fez obras muito grandiosas, muito marcantes, né? Então vale também para quem tiver a oportunidade, quiser dar uma chance, assista o... Eu acho que eu adoro o nome italiano, tava tentando pronunciar esses dias, Oligari, alguma coisa assim. em inglês ficou Dark Glasses. Gente, assim, o Dario Argento, eu, depois do Drácula dele, eu realmente eu fiquei com muito medo de ver qualquer coisa. A gente tem que esquecer que esse Drácula existiu, né? Né? Esse Drácula é uma coisa assim, um pesadelo. Eu acho que o pobre do Dario acorda gritando na noite, lembrando que ele filmou esse filme. E eu acho, assim, bem justificado. Que ele tenha pesadelos com esse filme, eu acho justificado mesmo. É isso. Ai, muito bem, gente. Então, né, falamos bastante. Mas acho que falamos tudo. Então, alguém quer fazer algum comentário final? O único comentário que eu quero fazer é: a gente falou de um monte de filme que ninguém aqui no Brasil pode assistir legalmente. E a culpa ai, é de olha... quem, né? A culpa não é nossa. A culpa não é nossa. A gente tá fazendo um favor pra Xander. Estão fazendo propaganda. Exatamente. Podia a Darkflix começar a passar os filmes, sim, da Shudder? Seria uma boa. Aí rolava direitinho. Fazer a parceria, né? Dividir os filmes. Ó, inclusive, a gente podia atrás de uma parceria com a Mubi, hein, Sil? Pede pelo menos umas... Tá só a ecobag deles, que é linda. E a gente faz o programa. Ai, pede barato, a gente, nós somos quantos? Cinco. Pede 5 ecobags... E diz que a gente faz um programa sobre eles. Eles vão adorar, tenho certeza. Ah, eu acho. Porque eles boa. Não vendem a porra da ecobag. Eu quero a ecobag. Eu quero uma ecobag do Mubi. Pois. Eu quero. A gente também. Faz, a gente diz filmes de terror para assistir no Mubi. Isso. Faremos. Acho bacana. Chupa, Shudder. Aham. E a curadoria da Mubi é essa. Ah, eles têm Titani. Não ia nem dar trabalho. Ai, mas muito bem. Mais alguém quer pedir alguma coisa? Quer pedir ecobag? A gente vai fazer DVD do Versace. Eu quero. A gente tá esperando dois o próximo episódio. Já pedi... Próximo episódio é da Mubi, então. Que eu não, já quero ecobag. Agora, a Mubi agora é pro ano não, que vem. Não, esse ano tá fechado. Acho que o Brasil vai conseguir os nossos mimos. Isso, e aí é pro ano que vem. Isso. Agora a gente tem a agenda pra cumprir, entregar os melhores do ano e férias. Tem um filme de Natal também. Gente, não pulem o episódio de Natal, ainda tem episódio de Natal. Episódio de Natal. Ah, então é isso. Eu queria... Ouvintes, como sempre. Não, oi, eu queria só falar. Fazer uma menção aqui, que a Shudder tá lançando ainda, tem filmes, não param de lançar. Tem um que eu tô muito curioso pra ver, que chama Mandrake. Não tenho muita informação sobre, mas o pôster dele é muito bonito. Era isso. Ah, é aquele que saiu esses dias? É, saiu tem, sei lá, tem uma semana. É bonito mesmo. Vou atrás de ver, assim que possível. Depois que a gente acabar as gravações desse ano, vou ver. Então é isso, gente. Ouvintes, como sempre, deixem seus comentários no post, nas redes sociais... Por e-mail, onde vocês acharem melhor. A gente quer saber o que vocês acham dessa leva de filmes da Shudder. Indiquem se vocês assistiram algum outro que a gente não comentou por aqui, né? Algum de 2022, assim. E é isso aí, gente. Falamos bastante, né? E então, chega por hoje. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Até mais, pessoal. Tchau. Falei demais, tão cheio. Faz muitos anos que elas não se encontravam, mas elas... Ai, peraí que os gatos estão brigando aqui, gente. Tinha que ter. Hoje sou eu. Só um momento. Satanás hoje tá quietinho aqui. Pois é. Elas estavam dormindo tão bem. Acho que parou, mais ou menos. Mas enfim.